Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos, queridos ouvintes de São José dos Campos, do Vale do Paraíba e hoje do Brasil e do mundo através da internet. Hoje nós estaremos com um programa excepcionalmente diferente, nós vamos até às 11 horas e nós estamos aqui desejando para vocês um bom dia, muita paz, muita tranquilidade e queremos levar as mensagens da doutrina espírita com muito respeito, com muito amor para os lares e para vocês que estão caminhando, que estão andando por aí. Um bom dia e vamos iniciando hoje o nosso programa, são 8 horas e 5 minutos e estamos aqui na rádio, na Super Rádio Piratininga, levando até vocês a beleza, o carinho da doutrina espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença a vocês para entrar em seus lares, levando um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita e agradecendo as casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje, como o Rui já falou, nosso programa vai dar uma esticada até as 11 horas, porque nós temos dois convidados especiais aqui hoje. Um é o Júlio César de Carvalho, o Júlio César que vai fazer a primeira parte aqui conosco, e o tema será o jovem e o futuro do movimento espírita. E depois, na segunda parte, nós teremos o nosso irmão Geraldo Lemos Neto, nosso Geraldinho, que vai falar sobre data limite, que é exatamente o que está acontecendo esses dias aí. Está muito movimentado o Brasil, o próprio movimento espírita, sobre essas previsões de Chico Xavier, que estão com essa data marcada para ontem, né? Que aconteceu aos 50 anos, aconteceram ontem. E o Geraldinho vai explicar mais uma vez sobre tudo isso, né? Porque mesmo bem explicadinho, tem muita gente que acha que Chico Xavier tinha dito que ia acabar o mundo, né? Mesmo assim, né? Mesmo bem explicadinho. Então, para deixar bem claro, o Geraldinho estará conosco aqui na segunda parte. E só reforçando que o Geraldinho era grande amigo do Chico, né? Grande amigo e ele é um dos biógrafos de Chico também, né? Para que fala sobre a vida de Chico de todas as maneiras aí no Brasil e no mundo todo atualmente. Mas agora nós estamos com a pessoa que eu falei que é muito especial, Júlio César. Assim, pelo nome muita gente não conhece, mas ele é irmão do Luiz Sérgio. Então, famoso Luiz Sérgio, do Espírito Luiz Sérgio, né? Que tem muitos livros publicados, né? E quase todas as pessoas do movimento espírita, eu acho que é uma unanimidade também, conhecem, sabem quem é o Luiz Sérgio, já leram alguma obra do Luiz Sérgio, né? Então o Júlio é irmão dele. É difícil a gente encontrar irmão de espírito, né? Mas tem um irmão de um espírito aqui, né? É um espírito mesmo, então. Porque às vezes os espíritos aparecem eles aparecem bastante aí nos livros, mas são espíritos que o médium está trazendo esse espírito, mas ele está lá só no plano espiritual, digamos assim, não viveu aqui, né? Agora o Luiz Sérgio não, o Luiz Sérgio viveu aqui, ainda tem mãe aqui encarnada, tem os irmãos, e ele é o irmão do Luiz Sérgio. Quando a gente é irmão de gente famosa, a gente sempre é irmão da pessoa também. Daqui a pouco o Júlio fala um pouquinho mais. Rodrigo, bom dia. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. Para você que está assistindo a gente aqui no YouTube Live, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa também vai ser reprisado aí para todo mundo que quiser assistir depois, pode acompanhar o programa Vivência Espírita. E um bom dia para você também que está escutando a gente pelo aplicativo do Vivência Espírita, pela rádio online. Aí é só entrar ao vivo.vivência espírita e participar aqui conosco, né? Quem já está aqui participando no YouTube Live é o Bruno lá de Osasco, mano, bom dia. Nessa madrugada, às 3 horas, cerca de 2 milhões de espíritos mais maldosos foram exilados, ó, por um planeta prisão. Ó. Mais uma informação espiritual aí, com essa data limite que foi de ontem para hoje, né? Então a gente tem aqui a participação também do José Espírito Santo. O Bruno também, ele comentou aqui que o irmão espiritual, esse da falange de veludo, né? O veludo é um espírito que a Mônica de Medeiros recebe, né? Por meio da mediunidade da Mônica, sábado passado, na Casa Consoladora. Então, ele está passando informações aqui, atualizando a gente aqui, o nosso ouvinte Bruno de Osasco. O José Espírito Santo mandando um bom dia também aqui pra gente, o Vivenciano, Rui, Jorge, Rodrigo, palestrante Geraldo, Geraldinho, que não chegou ainda, né? Que o Geraldinho, ele vai chegar a partir das 9, né? Ele mandando bom dia. A Patrícia Félix também mandando bom dia aqui pra gente também. A Irene Espírito Santo, o João Marcelo Mesquita, a Cláudia Santo e o Victor Fabrício já estão ligados aqui com a gente na rádio online. E quem já tá também ligado aqui pelo WhatsApp é o nosso ouvinte, Marcos Gaio Gama, que tá sempre todo domingo aqui. Ele disse que acha que eu estou sem som. Não, eu tô com som aqui, confirmado. Então o Marcos também já está aqui com a gente, a Luana, o Antônio Bessa está ligado com a gente, ouvindo lá também. Participe conosco que no final do programa a gente vai sortear dois livros, ou um livro e um CD, né? Para quem compartilhar, quem curtir, quem comentar aí conosco, a gente vai sortear no final do programa. E a gente tem uma novidade também, né, Jorge? Depois a gente vai comentar sobre essa novidade aí durante o programa. Então, vamos iniciar com a prece de abertura? Isso, vai ser o Júlio que vai fazer. Ok. Então, bom dia, Júlio Sérgio. Bom dia. Bom dia a todos. É satisfação estar aqui com vocês e vamos dar início, então, ao nosso trabalho, fazendo a prece inicial. E convido a todos a elevar os nossos pensamentos até nosso Pai, nosso Mestre Jesus, pedindo, rogando que nos auxilie nesse trabalho, no nosso dia a dia, principalmente quando nós colocamos as nossas atividades em exercício, que nós possamos realizar todas essas atividades com o propósito sempre de levar o melhor para todos os nossos irmãos, e podermos alcançar com isso uma condição melhor de vida, para que todos nós possamos juntos caminharmos em direção à luz, em direção ao nosso Pai. Que nós possamos ser agraciados pela companhia dos nossos bons amigos espirituais, nossos protetores, e que nós possamos caminhar juntos em direção ao maior, à nossa elevação espiritual, e que nós possamos ter êxito nesse trabalho, nessa difícil tarefa que é a reencarnação, e alcançarmos em conjunto os benefícios que a elevação espiritual pode trazer a cada um de nós. Agradecemos a todos, que nós possamos seguir em frente então. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o jovem e o futuro do Espiritismo. E nós estamos aqui com Júlio César de Carvalho, que reside em Brasília, mas esteve ontem para fazer uma palestra de comemoração aos 41 anos do Jefa, do Grupo Espírita Francisco de Assis, e hoje está aqui conosco para que possa abrilhantar o nosso programa de hoje. Bom dia, Júlio César de Carvalho. Bom dia a todos. Prazer imenso, né, estar aqui revisitando a cidade E também, né, o evento que aconteceu ontem foi muito interessante, muito bom, e nós pudemos trazer assim uma ideia, né, daquilo que pode ser um futuro interessante, bom, e que nós devemos trabalhar para isso, né? Não cai do céu. Ah, sim. E Júlio, você é irmão ainda do Luiz Sérgio, né? Em espírito, e tem vários livros. Você tinha dito para a gente, tá 33 livros já psicografados. São 36. 36. É isso. Através de vários médios, né? Uhum. E a sua mãe ainda vive, era que é espírita, né? Isso, ela ainda continua na estrada, né? Apesar dos 91 anos bem vividos, ela continua ainda na estrada, realizando as suas atividades com muito carinho, né? Muita vontade, e participando de grupos espíritas também, né? Ela já colocando, né, toda a sua experiência, a sua vivência, né, dentro da doutrina, a disposição das pessoas que labutam em torno disso, né, e que se apresentam também com a ideia, né, de conhecer o espiritismo, e ela oferece isso com muito boa vontade. O Luiz Sérgio, ele é justamente o patrono de várias mocidades espíritas aqui no Brasil, né? Isso. Também, nomes também de centro espírita, quer dizer, então ele é muito, muito conhecido pelos nossos jovens, né? Na realidade, o trabalho dele, né, ligado aos jovens, isso vem até antes, né, dele desencarnar, porque ele sempre teve assim, um cuidado especial com um jovem, e na época, né, ele desencarnou com 23 anos, então a gente não pode dizer que na trajetória que teve aqui foi muito extensa, né? Foram 23 anos, dos quais, pelo menos assim, 15 anos de aproveitamento em que pudesse ter assim um relacionamento com as outras pessoas. Antes disso era muito criança, né, muito garotinho ainda, então ele não tinha essa característica manifestada. Opa, desculpa, mas você também falou que ele não era espírita, né? Não. Tudo aconteceu, né, a partir do desencarne dele. Porque meu pai era católico, né, e ele não gostava que nenhum tipo de atividade ou menção ao espiritismo fosse feita dentro de casa. Diferentemente da minha mãe, que era espírita desde criancinha, né, que meu avô sempre exerceu essa atividade, né, de atendimento espiritual. E ela participava também, junto com ele, das atividades. Então, era assim uma coisa bem complicada, né? Porque ela queria e ele não. Então, né, como ele era o chefe da casa, então prevalecia a vontade dele. Provedor. Exatamente. Então, né, a gente não lidava com essa questão de espiritismo. Isso só depois do desencarne dele, que, lógico, né, por razões óbvias, meu pai começou a pesquisar e procurar um pouco da a explicação, né, para aquilo que tinha acontecido. E aí, aos pouquinhos, ele foi assumindo uma outra condição até se tornar definitivamente espírita. Mas o Luiz Sérgio, ele começou a fazer a dar as comunicações aonde? Na realidade, ele desencarnou em fevereiro, né, 12 de fevereiro de 73, e 4 meses depois ele começou a enviar as mensagens. E essas mensagens já passaram a ser recebidas por uma médium em São Bernardo do Campo. Alaide, né? Alaide Sunção e Silva. Uhum. E ela entrou em contato com a minha mãe exatamente para poder entender o que estava acontecendo, se era realmente o espírito chamado Luiz Sérgio, e aquilo que ele estava apresentando, se tinha algum fundamento, ou se poderia ser autenticada a presença dele. E na troca de correspondência entre a Alaide e a minha mãe, as mensagens todas que estavam sendo recebidas foram enviadas para ela, e a gente sentou, fez uma mesa redonda em casa, né, para verificar exatamente o conteúdo dessas mensagens, o que ele estava trazendo ali, né, que pudesse servir como elemento de identificação. Sim. E foi constatado, porque diversas coisas que ele colocou nessas mensagens se reportava a informações assim que eram de conhecimento exclusivo da família. Coisas assim que relacionadas a mim pessoalmente, né, do meu relacionamento com ele, coisas dele com a minha mãe, dele com meu pai. Então, assim, a identificação dele não foi nem um pouquinho difícil, exatamente por conta desses detalhes. E aí ela lança o livro, o primeiro livro, O Mundo Que Eu Encontrei, né? Isso. E que ele conquista os jovens justamente porque um jovem de 23 anos vem relatar exatamente qual foi o mundo que ele encontrou, né? Então, mostrando com a linguagem bem do jeito jovem mesmo e vindo ao encontro do anseio daquela mocidade daquela época e Luiz Sérgio conquistou a mocidade a partir da hora que ele começa a escrever, né? Esse livro, aliás, os dois primeiros livros especialmente, eles foram assim de uma certa forma até contestado um pouco, né? Porque esses livros eles não têm caráter doutrinário. E muito pelo contrário, né? É como se fosse uma pessoa que tivesse mudado de lugar, né? De cidade, de país, tivesse encontrado condições assim bastante diferenciadas, e ele assumiu a condição de repórter, né? E vem fazendo relato exatamente daquilo que ele estava encontrando. Então, esses livros não têm um caráter doutrinário, porque não vem ensinar nada para ninguém a nível espírita, né? Do espiritismo. Ele vem simplesmente fazendo relatos a respeito de um lugar diferente, e condições diferentes, necessárias adaptações, entendimentos, percepções diferentes daquilo que era a vida, né? Enquanto mundo material, físico. E esses livros assim despertam muita atenção, porque ele também vem resolver uma dificuldade maior, exatamente das pessoas que têm parentes, né, principalmente filhos desencarnados, e que entram assim numa condição, num estado psíquico, emocional muito forte, e acha que o mundo acabou, né? E ele vem desmitificando um pouquinho disso, né, mudando um pouquinho essa ideia, dizendo, olha, não é nada disso, né? O mundo segue, nós estamos aqui e nos consideramos vivos. Só não temos o corpo. Só não tem o corpo. Aí nessa linha, se a gente for observar também, Júlio, o próprio André Luiz, mesmo quando ele escreve O Nosso Lar, ele está falando sobre o mundo espiritual, né? Ele não está se dizendo espírita também não, né? Então, muitas pessoas que eu tenho um livro do Carlos Baccelli, que é da Domingas, né, que é Eu, Espírito Comum, que é um livro fora de série também, que é na mesma linha. E a Domingas era espírita. E era espírita há muitos anos. Só que quando ela traz quando ela traz o livro, ela vem trazendo esse livro mostrando um espírito comum que chega lá no plano espiritual e vê aquele negócio lá e começa a relatar como que é. Sim. Sem necessariamente falar sobre espiritismo. Porque que falar sobre espiritismo no plano espiritual não é meio fácil, não é muito fácil, não, porque você não vai encontrar muito espírita lá para conversar sobre isso. A maioria não é espírita que está lá, né? A maioria das pessoas no plano espiritual são espíritos, não são espíritas, né? Então, você tem que sair caçando gente lá para poder você falar sobre espiritismo. Então, são coisas assim. Agora, parece, quando a gente fala que o André Luiz fala sobre o mundo espiritual, quando o Luiz Sérgio fala sobre o mundo espiritual, com a Domingas, no caso, tem o Carlinhos também, que acho que é Carlinhos que fala, que o Baccelli também escreve. A Marcela, né, que a gente escreve, eu escrevo também, que é uma jovem também aqui, que todo mundo conhece aqui na nossa região. São todas pessoas que não eram espíritas. Então, eu meu próprio Dodô. O Dodô, filho do Rui, que escreve através de mim também. Mas o Dodô era espírita, mas eles vêm contando o mundo espiritual. Eles não estão preocupados em... Ah, o meu foco é só no espírita, né? Então, agora, eu acho que o Luiz Sérgio é um pioneiro, assim, para chamar mais atenção do jovem. Bastante. Né? E o Dodô, ele se sente tão bem lá no mundo espiritual, Ele acha tão bonito que já falou: pai, o senhor precisa vir logo para cá. Mas essa é uma tendência natural, né? Até mesmo de nós, né? Estávamos curiosos, muito curiosos a respeito. E falou assim: será que o mundo lá é exatamente isso, né? É bom desse jeito? E eu, o Luiz Sérgio, por exemplo, é uma das pessoas assim que eu gosto bastante também. Agora, eu conheço mais os livros da Irene, né, Pacheco? E tem um livro do Luiz Sérgio chamado Cascata de Luz, que é uma coisa fantástica, né? Muito bom. Eu aprendi uma frase, escrevi até ela agora aqui, que eu sei essa frase para falar sempre, né? Que ele diz assim: dizer-se espírita e não conhecer as obras da codificação é a mesma coisa que você chegar numa fonte de água cristalina e só lavar as mãos. Né? É verdade, exatamente isso. É uma frase do Luiz Sérgio essa daí. Que, poxa, a gente fala que é espírita, mas você conhece as obras? Ah, não conheço. Falei, então, peraí. Então, você não aproveitou da fonte de que você tem para poder se banhar. A gente tem que chegar numa fonte igual a doutrina espírita, tem que se banhar, conhecer tudo, né? E não necessariamente precisa ser espírita também, não. O espiritismo veio para a humanidade, né? Uhum. Se todo mundo conhecesse o espiritismo, o mundo era muito melhor e não precisaria ser espírita. Não, né? Outro dia a pessoa veio me dizer que informa. Ele questionou uma pessoa e falou: não, eu sou espírita. Ah, você é espírita? Já leu as obras básicas? Não, faz 20 anos que eu tomo passe. Então... Mas isso aí é o comum, né? Comum, né? É o comum, porque e isso daí a gente vê assim muito frequentemente nos centros espíritas, né? As pessoas vão lá, não, você vai, eu vou, toda vez vou lá e tomo passe, assisto a palestra, quando assisto a palestra, né? Mas o prioritário é tomar o passe, que é para ficar bem na vida, né? Agora também é outra coisa, né? Assim, também a gente acaba sendo muito crítico com nós, como espíritas, acabamos sendo muito críticos. A gente sempre fala essas coisas que o Rui falou agora, também falo. Mas aquele cara que está indo há 20 anos tomar passe, ele está indo lá há 20 anos tomar passe, né? Então, ele está escutando alguma coisa do Evangelho, ele está escutando, mas está impregnado na pessoa aquilo dele. Olha, a minha obrigação, eu tenho que fazer isso. Como ir na religião normal, chegar lá, escutar alguém falar e ir embora, né? Cada um está na sua, né? Tem aqueles que assistem a palestra e tomam passe, e tem aqueles que só chegam na hora do passe para tomar passe. Não, mas só que tem um problema, Jorge, que às vezes você fala a respeito da doutrina e tem gente que, nessas condições, que vem questionar. Não, quer discutir, né? Não adianta nada. Poxa, meu amigo, você conhece? Não, você vê. Não. Então, olha, isso aqui eu peguei no livro tal, na pergunta tal, então eu estou falando com base. Porque uma vez me falaram que aquilo que eu estava falando era a minha opinião. Eu falei, não é a minha opinião, não. A opinião que eu estou trazendo aqui é a opinião da doutrina espírita, então tem diferença, né? Uma das coisas que o Luiz Sérgio, assim, ele é insistente, né, na colocação dele, é em relação à necessidade que as pessoas têm de estudar e aprender o espiritismo. Porque não dá para falar que é espírita se não conhece nada a respeito. Né? É espírita por quê? Só porque, de repente, até pode até ter a capacidade da vidência, né, de ver o espírito, mas não sabe o que é, como é que funciona, como é que é essa relação, como é que se relaciona com o espírito e o espírito com ele. É igual o livro do Alamar: mentor ou obsessor? Né? Porque está cheio de mentor, sendo espírita, que nunca sabe nada de espiritismo. Né? E as pessoas podem até confundir, né? Que é um espírito bonzinho, está sempre querendo ajudar, e a pessoa não sabe discernir entre uma coisa e outra. Outro que eu ia falar de outro livro, porque para a gente pedir para o Júlio falar outras coisas. Falar sobre espiritismo. Outro livro do Luiz Sérgio que eu gosto muito, e esse eu indico bastante também, é Na Hora do Adeus. Então, porque o Na Hora do Adeus foi um insight muito legal dele, com a autora também, que é a Irene também. Por quê? Porque todo mundo tem curiosidade de saber o que acontece depois que a gente morre. E o livro Na Hora do Adeus, que é um livro grande, né? Um livro aí de mais de 300 páginas. Fala da hora do desencarne de N pessoas. Ele fala de um padre, ele fala de um evangélico, ele fala de uma pessoa que foi por causa da droga, ele fala de uma pessoa que era boa, ele fala de uma pessoa que era ruim, de tudo. Fala até de espírita, de espírita, né? De todo mundo, né? Então ele vai contando histórias do desencarne. Ele acompanhou o desencarne. Ele acompanhou. Quem lê esse livro do Luiz Sérgio, com certeza não vai mais assistir um velório da mesma maneira que assistia antes. Com certeza, certeza, né? Com certeza. É um livro super instrutivo, importante para nós conhecermos, porque a maioria das pessoas, infelizmente, ainda acha que velório é encontro social, né? É. E contar piadinha. Contar piada, fazer todas essas coisas. Então, esse livro, esse livro dele mostra exatamente como que a família fica e mostra como que a família deveria ficar. É um livro também fantástico. Um grande item, né, que é ressaltado nesse livro, ele faz uma certa analogia, né, entre aquilo que tá, aquela pessoa que está nascendo e aquele que está embora, né, está morrendo, vamos dizer. Então, a mesma satisfação que as pessoas sentem, né, quando chega uma criança, né, está agora aparecendo, coisa e tal, cheio de proteção, carinho, as pessoas não têm assim o mesmo tipo de relacionamento ou de respeito, né, àquele que está indo embora, às vezes em condições assim de sofrimento, e as pessoas simplesmente estão ali na maior papo social, maior confusão, às vezes, né? E acontecem até de brigas, né, no velório, tá, coisas assim meio complicadas. Dividir a herança. E a coisa não é assim, né? Deviam ter assim, agora é a hora do respeito, agora é a hora da atenção, agora é a hora em que nós devemos ter o nosso compromisso, né, com fazer com que o outro possa sair daqui para chegar do outro lado da melhor maneira possível, né? Uhum. E isso, as pessoas não raciocinam nesse sentido. Porque o que ocorre é que a maioria não tem conhecimento do mundo espiritual. Fora de conhecimento. E esse é o trabalho que nós fazemos aí, isso, dentro da doutrina espírita, para mostrar que o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Isso é só um retorno. Foi a doutrina espírita que falou, foi Jesus, né? Isso. E o Rui, só comentar aqui que quem entrou aqui participando é o Nobélio, entrou aqui, Nobélio Davi. Nobélio. Manda um bom dia a todos os vivencianos. Estamos conectados. A Patrícia Félix entrou aqui também, falou: ouvir sobre o Luiz Sérgio vai ser uma alegria. Faço o evangelho no lar com meus filhos e usamos os livros do Adeilson Salles pelo Espírito de Luiz Sérgio. Uhum. Gratidão. E ouvir sobre a data limite também vai ser uma alegria, né, que depois a gente vai entrar nesse tema. A Irene manda bom dia também aos amigos queridos, ansiosa para ouvir e ver esse programa tão esclarecedor, um excelente programa para nós. A Beatriz também fala: bom dia, queridos amigos. Bênção, Beatriz, a Bia, né? Nossa querida Bia. Ela manda bom dia, queridos amigos. Bênção a todos nesse dia, programa especial, Luz e Paz. O Vitor Fabrício fala: o primeiro livro espírita que eu li foi Lírios Colhidos, do Luiz Sérgio. Olha que legal, tendo esse feedback aí do pessoal, dos nossos ouvintes. A Mariângela, minha mãe, ela manda bom dia aqui, Rodrigo e todos os vivencianos, bom programa a todos. O Aécio César, nosso colunista, né, do portal Luz Infinita, lá do vivenciaespirita.com.br, manda um ótimo domingo à equipe do Vivência Espírita, ao Rui, ao Jorge, ao Rodrigo, Júlio César. Sou fã de carteirinha dos livros do Luiz Sérgio. O Milton Baruel também entrou aqui e fala que bom dia, equipe do Vivência e Vivenciando. O programa está ótimo. E o Aécio deixou uma pergunta aqui. Ele perguntou: se os pais não tiverem um passado brilhante, como ficam os filhos diante do futuro que lhes descortina, sabendo que só religião não instrui as pessoas? A gente pode responder já, que vamos entrar no tema aqui já também com o Júlio, né, Júlio? Júlio, já é a segunda vez que você vem aqui a São José dos Campos, justamente para esse encontro com o jovem, para falar. Isso. A outra vez foi no Folia de Luz, que você teve no nosso programa também, e falando para o jovem. Você faz isso já há muitos anos, falando assim diretamente para o jovem? Desde o primeiro trabalho que eu fiz, né, relacionado à divulgação desse tema, né, jovem. A partir desde a primeira atividade que eu implementei, participei, já foi direcionada a isso. Porque a minha atividade, né, ligada à divulgação da doutrina, ela é muito focada exatamente no jovem. E o jovem, não é, lógico, não são as pessoas de pouca idade, uhum, né? É todo aquele que tem interesse, tem vontade de conhecer, de participar, de se envolver de alguma forma. E isso sempre suscita uma questão maior, né? Que assim, bom, se eu hoje tenho uma idade um pouco mais avançada, isso é prejuízo para mim ou isso não é um fator de ganho, de produtividade? Absolutamente, né? E a idade cronológica, ela independe daquilo que é a idade espiritual. Sabemos nós, né, que todas as crianças não têm. O espírito não nasceu justamente com o nascimento da criança, né? Tem espíritos assim muito antigos. Já existia. Que já existia. E vem batalhando, né, durante muitas e muitas encarnações, buscando o conhecimento, buscando aperfeiçoamento, né? Quitando seus débitos. E uma coisa que eu sempre falo: ninguém, absolutamente ninguém, reencarna com o fim exclusivo de pagar dívida. Isso não existe. Por quê? Porque senão a gente fica patinando sempre no mesmo lugar. Essa é uma coisa que nós precisamos tirar da cabeça de muitos espíritos que colocam essas coisas e até criam problema para a gente. Isso, exatamente. Os espíritos têm maneira de falar que a gente vem aqui para pagar a dívida. Então, dentro da nossa programação, do nosso planejamento espiritual, existem dois lados, duas vertentes ou duas óticas que a gente precisa observar. Uma, dado o planeta em que nós vivemos, que é de expiação, provas, coisa e tal, e a gente sabe que dentro dessas condições, que elas são, de um certo ponto, elas sacrificam, né, fisicamente, organicamente, nós que estamos reencarnando, ao mesmo tempo, existe um outro componente que é exatamente do crescimento, do aperfeiçoamento, da melhoria. E a melhoria só acontece quando a gente consegue desenvolver, dar um passo adiante em coisas melhores, em coisas novas, em coisas que agregam algum tipo de benefício para nós e para as outras pessoas. Então, nós viemos sempre com duas finalidades. Uma, de resolver algumas questões anteriores que ficaram pendentes, e a outra, que é da gente ajudar, contribuir para que a gente possa seguir em frente e oferecer algumas coisas melhores para o mundo que vem à frente, né? Para as outras pessoas que também estão chegando. E são, normalmente, né, espíritos que alguns, né, vêm contribuir oferecendo coisas novas, melhorias, e isso faz parte, né, do aprendizado na espiritualidade, para trazer coisas, componentes mais atualizados, de melhor tecnologia, e eles precisam encontrar um meio adequado a que isso possa ser realizado. Então nós somos partícipes da melhoria do planeta também, e lógico, né, nós só vamos conseguir isso, conseguir fazer com que esse planeta também avance materialmente, que faz parte, através exatamente desse algo mais, né? Esse plus que a gente pode oferecer dentro daquilo que é o nosso conhecimento que trazemos da espiritualidade. Certo. Rodrigo, essa pergunta, como é que foi a pergunta do Aécio mesmo? A pergunta dele foi, deixa eu só inverter aqui a câmera, a pergunta dele aqui foi, era aí que sumiu de novo, agora achei. Se os pais não tiveram um filho, um passado brilhante, como ficam os filhos diante do futuro que lhe descortina, sabendo que só a religião não instrui as pessoas? A gente pode considerar aí duas questões assim, básicas, né? Sabemos que as pessoas que reencarnam, nem todas elas têm o avanço de conhecimento que a gente possa chegar assim, não, essas pessoas sabem, conhecem, têm uma base, né, bem fundamentada de conhecimento científico, coisa assim. Isso é uma necessidade de determinados aspectos, né, no sentido da orientação, do encaminhamento dos seus filhos, né, para uma visão diferenciada, voltada para a parte científica. É, mas o fato dos pais não conhecerem não impede, não implica nenhum impedimento, nenhum obstáculo a que essa pessoa que está reencarnando, nova, né, filho desses pais, que elas possam conquistar e alcançar determinado tipo de patamar de crescimento e de participação dentro da sociedade, dentro de uma condição melhorada. Isso não impede, não são fatores decisivos de impedimento, de obstáculo a isso. Logicamente que as condições desfavoráveis de vida, a gente sabe que isso decorre de uma necessidade evolutiva ou de resolução de algumas questões anteriores, e que determinadas características de vida social, inclusive, possam estar presentes. Mas isso não é fator impeditivo a que os filhos sigam à frente, sigam adiante em condições melhores, que possam alcançar coisas melhores. Não é uma relação direta. É, porque tem uma coisa também, né? Júlio, que a carne sai da carne, mas o espírito, ele já existe há muito mais tempo e não pertence à carne, ele pertence ao mundo espiritual. Exatamente. Lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, tem lá um item assim, muito claro, né, que fala a respeito disso. É que da relação de pais e filhos, né, do respeito, coisa e tal, e que surge lá uma pergunta, uma questão que precisa ser resolvida, respondida, a respeito do seguinte: como, né, alguém que nasce filho de pais, às vezes com problemas até físicos, né, as pessoas podem surgir perfeitas. Inclusive tem casos, né, de anões, né, e que saem os filhos normais. Sim. Né? Isso demonstra claramente que uma coisa é uma coisa, outra Sim. coisa é outra coisa. O espírito ele tem uma outra criação, né? É derivado de condições absolutamente independentes daquilo que é a matéria, né, do mundo encarnado onde nós estamos, físico, orgânico, né, que isso é meramente uma transmissão de genes, ADNs, né, características físicas. Agora, uma coisa que a gente precisa prestar atenção é o seguinte: as características de personalidade ou algumas condições físicas que nós trazemos quando encarnamos, elas prioritariamente, em determinados aspectos, é necessário que os pais tenham condições ou tenham dentro da sua constituição genética parâmetros que possam ser utilizados para que determinadas ações, determinadas condições possam estar presentes nos filhos para a vivência de determinadas condições. Né? Cada um é um, o espírito é individualizado, mas o corpo material, o corpo físico, o corpo orgânico, ele carrega determinados aspectos genéticos decorrentes de pai e mãe. Porque se não fosse assim, qual seria o sentido, né? Bastaria surgir, né? Geração espontânea, puf, apareceu. Não precisaria ter pais e mães com características genéticas anteriores. Vamos lembrar que mesmo a gente já conhecendo as fertilizações in vitro, né? O bebê de proveta, tudo isso precisa da barriga da mãe. Não tem jeito de não ter, não. E precisa dos dois componentes, né? Exatamente. O óvulo, né, da mãe, o espermatozoide do pai, eles carregam os princípios de reprodução e que serão agregados, unidos e darão origem a Ou seja, outro corpo. Dificilmente vai ser criado um ser humano do nada, né? Não existe. Vai ter que ter os dois componentes, não tem jeito. O ser humano encarnado, bom, é bom que se diga, né? No planeta Terra, as coisas funcionam dessa maneira, jeito, né? Funcionam assim. Em outros planetas, a gente pode considerar outras coisas que decorrem, né, da constituição do planeta, das condições do planeta. Então, cada macaco no seu galho. Né? Aqui o Mazala entrou aqui também no Vivência e colocou: bom dia, vivencianos. Eu, na condição de enteado, estou vivendo o momento de desencarne do meu segundo pai. Né? No meu caso, vivendo o meu momento de oração. Não podemos esquecer as instruções preliminares à oração por alguém que acaba de desencarnar. Ali nós oramos com profundo sentimento. O Masala, né, conhecido nosso, e ele está exatamente confirmando aquilo que nós estamos falando, que tem no livro Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio, que é essas instruções, que ao mesmo tempo que ele esclarece tudo o que acontece nos bastidores dos velórios, ou então logo após o desencarne, ele mostra a seriedade que nós temos que ter nesse momento, né? O recolhimento de todos. E quando o Luiz Sérgio também traz, ele abre um leque sobre essas informações. E o próprio André Luiz, né, tem um dos livros, que agora no momento, eu acho que é Obreiro da Vida Eterna, que tem cinco casos de desencarne, ele mostra justamente o velório de um, onde daqui a pouco aparece todo mundo que o pessoal está citando, né? Gente lá que já tinha desencarnado há não sei quanto tempo aparece no velório, porque o pessoal fica comentando no meio e prejudicando a pessoa que estava ali. Então o Luiz Sérgio se aprofunda no tema e traz N casos, né? Então é muito interessante o livro Na Hora do Adeus. Mas o Richard Simonetti também tem um livro, ele teve inclusive um curso que ele deu aqui em São José dos Campos a respeito dessa hora da morte, né? Na hora do desencarne, na hora do velório, o respeito que nós devemos ter com aquelas pessoas que estão ali, né? Uma coisa que a gente precisa se conscientizar, né? É de que na hora do velório, principalmente, né, quando junta aquela quantidade de pessoas vindos de diversos lugares e com diversas coisas na cabeça, uma coisa que a gente precisa ter consciência é o seguinte: aquele que está partindo, ele, lógico que ele gosta de ver as pessoas de quem ele tinha maior com quem, né, ele tinha maior afinidade. Pessoas que assim mais próximas, pessoas que ele gostava, e isso faz com que as vibrações que estão presentes no ambiente, elas são de diversas naturezas. E isso causa determinadas condições assim de perturbação ao espírito, porque todo pensamento, toda palavra, ela carrega uma carga magnética, e que isso, dependendo da formulação do pensamento, da palavra, da conversa, isso perturba, porque entra em choque em diversas ondas, né, de caráter magnético, e acaba conseguindo fazer uma confusão danada, né, vibracional. E o que está se pensando é exatamente você conseguir oferecer àquele que está indo as melhores condições possíveis, de forma que ele se sinta tranquilo, assim, protegido até, né, pela própria espiritualidade que está presente, num sentido de acolhimento e de recepção, né, daquele que está indo para o outro lado, lá do lado espiritual, e que ele possa receber o apoio necessário e suficiente para manutenção do seu equilíbrio, psíquico. Então, quando tem aquela balbúrdia, aquela confusão, ele fica perturbado. E como vai conseguir equilíbrio dentro de um ambiente desse? Não tem como, a menos que ele seja rapidamente retirado dali, e aí fica só, né, acabou aquele relacionamento, né, do familiar e amistoso, né, dos amigos, das pessoas que estão oferecendo, né, o até logo para ele, e retirado, né, porque a perturbação passa a ser tão grande que não vale a pena deixar ele ali. Mas, Júlio, eu quando era garoto... por favor, pode comentar. Quando era garoto era comum, as pessoas adoravam os velórios, porque era feito em casa, e ali a noite inteira tinha comida, bebida, era uma festa, né? É o que acontece nos Estados Unidos, né? Estados Unidos é assim. Aliás, até mesmo pelo fato deles... A religião, né, predominante lá ser protestante, e eles, o negócio de velar corpo é um negócio meio diferente, porque eles consideram que o melhor é a festividade da partida, isso, né, a alegria, né, do até logo, do adeus, e aí eles criam, isso é tradicional já, cultural, né? No nosso caso aqui não, é bem diferente disso, né? E a gente vê o seguinte, né? Vamos pela lógica, né? Vamos pela lógica, porque A lógica não é você amarrar o espírito perto de você, a lógica é a gente liberar ele. Exatamente, né? Exatamente. E se você começa a falar muito dele, você começa a festejar, ele quer ficar na festa, ele não quer ir embora. O mundo, né, carnal é atraente. Exatamente. Né? Então o que a gente tem que entender é que você tem que liberar o espírito, não tem mais jeito dele ficar ali. E tudo que você fala para atrair, você acaba segurando ele, dando dificuldade. Aí você quer que seu parente seja enterrado vivo? É isso que acontece, que muita gente pensa que está sendo enterrado vivo, que acaba indo para a sepultura sem ter sido desligado direito. Vai sofrer muito mais. O processo é mais doloroso e mais difícil. Uhum, né? Porque a ligação psíquica, né, do espírito com o corpo físico é muito forte. Uhum. Né? E, assim, em condições normais, né, de raciocínio, se a pessoa tem uma vida boa, tranquila, né, ela quer mais é continuar assim. Né? E é diferente daquele que parte em sofrimento, em agonia, e que ele quer se livrar do corpo o mais rápido possível. Mas, né, tem casos e casos, né? Cada caso é um. Chama o Paulinho pra gente fazer um intervalo comercial, porque todo mundo tá vendo esses biscoitinhos aqui, a gente precisa comer esses biscoitos. Porque o que o pessoal não tá prestando atenção, não é só nós. Ele saiu aqui e eu aqui sozinho aqui, porque chegou o Geraldinho, até o Paulinho foi lá cumprimentar o Geraldinho. Não, esperar o Paulinho vir. Paulinho, nós vamos tocar uma música aqui pra gente comer esses biscoitinhos aqui, porque o que tem acontecido é que nós mesmos não estamos percebendo que nós estamos na televisão, nós não estamos só no rádio. Né? E o que que acontece? É cada uma que você vê na hora que a gente está assistindo que a gente não acredita. E não é só de nós, não. Desse pessoal que está aí atrás também, viu? Não é só daqui, não. Porque a câmera vira para lá também, né? Vira aqui, ó. O pessoal aqui. O Beto sentado lá, mexendo no celular. E hoje tem bastante gente sentado no chão. Aqui o pessoal também, fala, mas que povo é esse que fica sentado Luiz no chão ali, na televisão? Luiz. Né? Todo mundo aparece, e aqui nós também. Daqui a pouco a Graça entra aqui por trás, todo mundo fica carregando uma bandeja de salgadinho pra lá e pra cá. E o pessoal até os ouvintes ficam com fome. Vive na mordomia, né? Exatamente. Os ouvintes estão com fome lá do então lado nós queremos comer esse biscoitinho. Na semana passada, eu morri de rir porque a doutora Niette estava aqui, né? E durante o programa ela viu o salgadinho e mandava ver no salgadinho. Eu falava, mal sabe ela que tá todo mundo vendo ela comendo salgadinho. Ela manda fazer regime, né? E ela aqui mandando todo mundo fazer regime. Ela mandando ver nos biscoitos aqui. Um grande abraço pra Niette, esteve aqui conosco, né? Vamos fazer uma música, Paulinho. Antes da gente ir, só comentar aqui que a Universidade da Alma, o Açuíris, de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, tá ouvindo a gente aqui, mandou um bom dia. A Tatiana Reisman, né, manda bom dia aqui também, muita paz, muita luz. E o Paulo Quintanilha também, que são nossos ouvintes assíduos aí, participando aqui no YouTube Live e comentando aqui com a gente, conosco, né? Então continue aqui participando conosco. Quem entrou aqui também só para comentar também, a Suíris entrou no WhatsApp, o Adolfo, que você já tinha comentado, e o Fábio lá da casa da Marcela, que estava ontem também na festa junina lá da AME, da Assistência Maternal Espírita, que estava muito bom a festa ontem lá. Ele foi para Taubaté, os dois foram para Taubaté com a gente. Foi também? Né? Apresentou, o Bonani estava lá, o Bonani está muito legal, bacana, estava lá ontem, falando daquele jeito dele mesmo, está bem legal o Bonani. Fiquei feliz de encontrar com o Bonani ontem lá em Taubaté, a apresentação do Castelão foi muito legal. E o Fábio e a Fernanda foram com a gente. Agora o Fábio está colocando aí que é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ele está colocando aqui. Todos assistindo pelo YouTube. Programa muito bom de ver e assistir. Ele descobriu o ovo de Colombo lá agora. E ele falou que quero chá também, ó. Que eu quero chá também. Né? E chá também, tá gostoso. E vamos agradecer. Eu queria agradecer também o Ari Rangel, que apareceu lá na AME. Isso, Ari foi lá, tá? Que ele foi lá para. Ele esteve lá no evento Espírita de Conquista, lá do lado de Sacramento, Uberaba, Minas Gerais. E o Mané, o Emmanuel lá de Conquista, mandou um livro pra gente aqui também. Agradecer os dois lá pelo carinho e pela lembrança. Então, eu tô falando que o Fábio descobriu o ovo de Colombo. Ele descobriu agora que ele pode sentar na frente da televisão dele e ligar e assistir a gente lá, direto na televisão, porque antes ele tava sem saber que podia fazer isso. Agora, por isso que ele tá feliz lá, tá sentado e assistindo. E tomando chá. Não, ele queria o nosso. O nosso chá. Ele tá falando que ele queria o nosso aqui. Um abraço pro Fábio e pra Fernanda também. Ô, Paulinho, só comercial. tá bom? Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos entrevistando hoje o Júlio César de Carvalho, que era irmão do Luiz Sérgio, e ele veio falar aqui o jovem e o futuro do Espiritismo. Até agora nós não deixamos ele falar do futuro do Espiritismo. E também contamos aqui com a presença do Geraldinho, do Geraldo Lemos, que está aqui conosco e vai participar da segunda parte do nosso programa. Vamos lá então, Jorge, o que, que nós... Agora vamos ver se... A gente já fez algumas perguntas aqui sobre o jovem, mas direto, né? Qual... O que é esse tema, né, o Júlio, que você traz pra gente? Esse tema, ele tem uma característica assim, bastante importante, porque, na realidade, assim, o jovem é o futuro, né? Não tem como deixar de ser. E se referindo ao Espiritismo, mais especificamente... se o jovem não se integrar nesse tipo de assunto, de tema, né, de participação desses assuntos, o futuro do Espiritismo fica meio comprometido, né? Porque a ideia de fazer com que normalmente a gente possa ter lá mais à frente um ambiente, né, espiritualizado, e que isso possa resultar em condições melhores de vida, se nós não dermos oportunidade a que esses que estão chegando agora possam participar desse trabalho de divulgação, de ampliação, de movimentação, isso fica comprometido. Porque nós todos vamos envelhecendo, né? Não tem jeito, faz parte da natureza. E se nós não transferirmos para os novos essa ideia de que o mundo pode melhorar, e é necessário que a responsabilidade possa estar presente, e isso tem a ver com um e com o outro, né, do relacionamento, da participação. Se isso não acontece dessa forma, e que tem por trás disso tudo algo muito maior, né, nós vamos estar comprometendo essa vida mais à frente. Agora, Júlio, o que a gente vê, eu ainda vejo muita dificuldade para o jovem ter acesso dentro da casa espírita. Isso é uma característica natural das casas. Porque a sorte é que a gente morre, né? A sorte é essa, né? A sorte que tem. Pois é. Então não vai ter jeito. O jovem pode ser uma sorte, mas pode ser um azar também. Porque se o jovem não estiver integrado na casa, isso, a casa fecha. Exatamente. Por isso que quando eu falo para o jovem, eu falo, não desistam. Continua do jeito que vocês são, para vocês quererem fazer as coisas. Mesmo as pessoas não querendo deixar, continua firme, seja insistente e tudo. Porque os velhos vão morrer, pode ter certeza. Exatamente. Uma coisa que eu sempre coloco, né, nessas conversas que a gente passa a ter com todo mundo, né, e uma característica, conversa com os jovens, né, a plateia 80% é de idoso, mas isso não tem problema nenhum, né, isso não tem problema nenhum. São aqueles que estão ainda já estão se preparando para a próxima encarnação, com curiosidade, tem coisas para perguntar, coisas para saber, para conhecer, coisa e tal. Mas isso não é um impedimento. A questão é que, dentro da atividade que se desenvolve nas casas espíritas, por que o jovem não está integrado a elas? Por que ele é visto como um ser apartado daquilo que é a casa espírita? Não, está entrando agora, é irresponsável porque é jovem. Não tem nada a ver, né? Isso é uma falácia. E mais, na medida em que se possa integrar o jovem na atividade, tem jovem que tem a cabeça muito melhor do que muito idoso por aí. E eles podem levar para casa ideias, e normalmente acontece, né? Até mesmo pela curiosidade e do pensamento novo, né, que eles carregam, de experiências vividas e vivenciadas e aprendizados que eles fazem na espiritualidade previamente à reencarnação, e que eles trazem uma bagagem e que muito certamente contribuirão para o progresso e a própria dimensão melhor e maior do Espiritismo. Mas, Júlio, como é que nós vamos fazer, que nós estamos num mundo hoje que está muito mais preocupado em ter, em ser, com muito materialismo, e explicar para um jovem que a verdadeira vida é a vida espiritual? Isso não é meio complicado? Parece-me que nós, dentro das casas espíritas, não conseguimos ainda pegar esse fio dessa meada e colocar na cabeça de alguns jovens que a verdadeira vida é a vida espiritual. Uma coisa que a gente não pode esquecer e isso acontece muito com a gente que já tem uma certa vivência no espiritismo, né? E a gente acaba esquecendo do mundo onde a gente vive. Nesse planeta que nós estamos, dentro dessas condições que nós estamos vivenciando, essa característica, ela é muito mais presente, né? Sim. Aquilo que é o mais material, aquilo que é o que traz mais prazer, satisfação ao corpo físico e não à mente espiritual. Então, essa inversão, essa mudança, ela é gradativa, ela é lenta, porque a gente não teria como fazer essa transformação querendo que todo mundo se reformasse intimamente de um dia para outro. Não tem como, sim, acontecer isso. Então, dentro da grande população, né, reencarnada, que são 7 bilhões e alguma coisa, a gente vai encontrar muito, mas muito ainda, presente, aqueles que têm uma cabeça e uma vontade, um desejo ainda da vivência mais material. Então, o ter ainda prevalece. Sim. O ter ainda está muito presente. Então, gradativamente, nós vamos mudando. Sim, com certeza. E o Geraldo daqui a pouco vai falar a respeito, né, da mudança, né, daquilo que vai acontecer. E a gente tem que já incorporando essas coisas, né, do diferente, do melhor. Né? Como chegar lá? Como mudar a cabeça? Isso, com certeza, só acontece se nós já pudermos dar oportunidade àqueles que estão chegando, àqueles novos, àqueles adolescentes, àqueles jovens, a que eles possam não só aprender como implementar e como contribuir. E essa contribuição é que é importante. E eles não têm como contribuir se eles não estiverem participando. Júlio, mais uma pergunta assim, em relação a essa dificuldade do jovem, né? Como que a gente pode fazer com que o jovem ele consiga ser um espírita e participe de tudo que o mundo oferece também? Uhum, porque o mundo oferece para o jovem aí coisas super atrativas. E, por exemplo, ele é atraído para isso. É coisa de jovem. Todos nós somos jovens. Isso. E a gente, quando está dentro do movimento, mesmo quando a gente vê as mocidades, a gente ainda vê uma coisa muito quadradinha, assim, sabe? Tem que ser desse jeito, Será que não está faltando ter um link, digamos assim, olha, vocês estão aqui, mas vocês têm direito de fazer tudo aí que vocês acham que vocês podem fazer. Não tudo, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso. Mas dentro desse convém, vocês não precisam pensar que aqui no espiritismo é um negócio que você tem que andar com a cabeça baixa, devagarzinho, para achar que você é santo, não. O Leon Denis, que tem uma frase assim que é característica para esse tipo de coisa, que diz o seguinte, o espírita, diferentemente do que se pensa, é um sujeito alegre, é uma pessoa espirituosa, é aquele que traz alegria. Por quê? Porque isso está dentro dele. Isso faz parte dele. Aquela questão do sisudo, do cara feia, né? Daquele parece mal amado, né? Isso não é característica do espírita. É exatamente o contrário, né? Porque tem alegria de viver, tem alegria de participar e de levar ao outro, né? Aos seus amigos, conhecidos, exatamente essa visão daquilo que é o melhor. Então, o que nós podemos fazer para que o jovem possa se integrar, né? E como você disse, né? Assim, algumas dificuldades, alguns obstáculos que existem dentro das casas espíritas, os próprios dirigentes das casas espíritas é que precisam se convencer de que atrás vem gente, né? E é necessário que a fila ande. Mas para fazer com que a fila ande, não é simplesmente chegar e falar assim, não, agora vai entrar o jovem, o José que tem 17 anos e agora vai tomar conta. Não, isso também é irresponsabilidade. Não é assim que funciona e não pode funcionar. Então tem que haver uma parceria entre aquele que é o mais antigo, o mais idoso, o mais responsável, entre aspas, né? Para aquele que está chegando, que tem a oportunidade de se integrar, de conhecer, de participar e de oferecer. Esse link que se faz é exatamente quando o jovem entra dentro da casa espírita e ele encontra a receptividade e também aqueles afazeres que são destinados a ele e para ele poder se integrar, para poder participar. Então não adianta esse negócio, não. Não, isso não pode ser levado ao jovem, não pode ser, porque o jovem não sabe, ele ainda é irresponsável, ele vai enfiar os pés pelas mãos, ele vai comprometer. Não, isso é um pensamento equivocado. Não é assim que funciona. Às vezes, muito mal, ao contrário, né? Tem muito jovem que já vem com uma bagagem que, assim, né, dá um banho naquele dirigente, naquele presidente, naquele grupo, né, de domínio da casa espírita, que está acostumado a fazer coisas de 40, 50, 60 anos atrás e não muda. Uhum. Né? Então é necessário essa oxigenação. Uhum. Isso acontece inclusive nas empresas. Uma empresa, para ter sobrevivência, precisa preparar aqueles que vão ser um substituto. É. Quando a gente fala de Jesus, eu penso na dificuldade que Jesus teve, né? A gente vê a dificuldade que ele teve, né? E ele era um jovem, né? Naturalmente. A gente não pode esquecer, né? Por exemplo, por que ele falava por parábolas? Uhum. Porque o que ele tinha para falar, as pessoas não iam entender, uhum, né? Porque eram coisas complexas, difíceis de compreensão, e as pessoas naquela época não tinham preparo suficiente para poder assimilar tudo. Então vinha com aquelas histórias, uhum, coisa e tal, para, e a coisa foi, ficou e permanece até hoje. Hoje tem gente que não entende a palavra, uhum, as parábolas, né? E é necessário que tenha alguém que chegue aí, né, uhum, disseque a parábola, explique coisa e tal, para, né, e faça a conexão entre uma parábola e outra, para mostrar que tudo é um contínuo, né, não existe coisas estanques. E isso faz parte do nosso dia a dia. E o jovem está integrado exatamente nisso. Ele precisa conhecer, ele precisa ter acesso a tudo isso. Não, mas sabe que eu fiquei um dia decepcionado com uma pessoa que é muito antigo dentro da doutrina espírita. Eu falei, poxa, por que sua casa não tem uma mocidade? Eu falei, não, o jovem só quer vir aqui namorar e tocar violão. Eu falei, ah, peraí, alguma coisa está errada. Essa diretoria de vocês está totalmente errada. Porque eles colocam a culpa no jovem, mas se esquece que tem uma diretoria que pode se modernizar, que pode trazer coisas novas. Nós estivemos lá em Guarulhos, eu e o Rodrigo. O Rodrigo estava dando um show lá, mostrando como as casas espíritas precisam de informática. Mostrar para as pessoas o que nós estamos fazendo na casa espírita. Parece que as coisas da casa espírita só fica dentro da casa espírita, e não pode. Nós temos que difundir essas coisas. Você vê uma coisa, né? É um detalhe, né? Apenas. Mas é que demonstra esse tipo de situação. Hoje, em muitas casas espíritas estão desenvolvendo seus canais de comunicação, né, com os seus clientes, né, vamos chamar, diretamente através da rádio web. E o que é isso? É tecnologia que está adentrando as casas. Ou a própria apresentação, né, a palestra através de sistemas, de tela, coisa e tal. Isso faz parte desse processo de modificação, de transformação dentro do aspecto técnico, científico, que precisa também entrar. O jovem faz parte disso, ele está conectado com isso, faz parte do dia a dia dele. E ele tem facilidade de lidar com essas coisas, diferentemente daquele dirigente antigo, né, que fala em tecnologia e internet, para é um absurdo, porque não é muito afeito, não está muito ligado a ele. Então, é necessário que haja uma reformulação. Né? Abra espaço, cria uma espécie de um espelho, de um paralelo, né, dentro da casa espírita, diz assim, olha, isso daqui começa a trabalhar como se você fosse o dirigente, como se você tivesse a sua diretoria, como se você tivesse os seus trabalhadores, e vocês criem aí dentro do espaço de vocês alguma coisa ligada à doutrina espírita e no sentido, inclusive, da divulgação. Nós vamos acompanhar vocês para que as orientações elas sigam dentro de um determinado parâmetro, para não fugir também ao conceito doutrinário e do espiritismo. Então é necessário exatamente essa parceria. A integração do jovem não precisa ser o dirigente está lá, o presidente do centro tira, o presidente bota. Não é isso, porque não vai dar certo. Né? É necessário que haja uma integração, e essa integração pode começar lá do início, bem no comecinho mesmo. Vamos criar aqui um departamento para o jovem, a mocidade. Qual é o trabalho da mocidade? O que a mocidade faz? Ela desenvolve brincadeirinhas bobas para o pessoal da evangelização. Né? Não, não é só isso. Isso daí é o patrimônio, é o princípio da coisa, né? O jovem vai crescendo. E o que que acontece normalmente? Chega numa determinada idade, não tem mais atividade para o jovem dentro da casa espírita, o jovem sai fora. Vai buscar aquilo que interessa para ele fora das casas. E é legal comentar também, a gente sempre comenta aqui, mas a gente sempre fala esse exemplo, que é lá em Conquista, o Emmanuel, a casa lá assistencial São Vicente de Paulo, quem preside a casa é a mocidade. É, eu conheço uma casa, e agora já mudou um pouquinho, né? Em Uberlândia, era uma casa espírita, um centro, que exatamente aconteceu isso. Não tinha mocidade espírita. Resultado, foi envelhecendo, as pessoas foram saindo, outras com impedimento natural, físico, outras desencarnando, outras se mudando. Resultado, a casa foi enxugando e fechou. Fechou, literalmente, fechou a casa. O dirigente, o dono do centro, né, convidou um grupo de jovens universitários. O mais velho tinha 22 anos. O mais velho tinha 22 anos. E eles entraram dentro da casa, convidados, e o dirigente ou o dono do centro falou assim: tá aqui a chave do centro e vocês façam o que vocês quiserem da casa. Então, eles se aproximaram, se integraram, passaram a conhecer o que é, e o afluxo de jovens, principalmente universitários da turma, né, que eles faziam parte, todos eles entraram para fazer parte da casa e desenvolver ali um trabalho absolutamente fantástico, em que eles começaram a acolher moradores de rua para fazer todo tipo de atendimento, desde o espiritual até fazer barba, tomar banho, trocar de roupa, e tudo, orientação jurídica, médica, odontológica, tudo dentro do centro, que tinha uma área bastante grande, e eles criavam os boxes para fazer o atendimento. Então ficou um negócio assim, muito. Isso, quando eu tomei conhecimento, foi quando exatamente já, eles estavam há 6 meses já fazendo isso, trabalhando com isso, e já tem o quê? Tem uns 8 anos, talvez 10 anos. E agora é um centro enorme, sabe? Cheio de atividades. E ainda, quem prevalece lá são os jovens. Né? Vão ocupando os espaços. Júlio, comentar aqui. Fala. Não. Eu queria comentar aqui também. Achei muito legal. Tá muito legal, né? E comentar. O pessoal tá gostando bastante do bate-papo. E um ouvinte entrou aqui, ele mandou uma mensagem muito legal a gente comentar aqui, né? Ele falou que o nome dele é Victor Fabrício. Aqui é o Victor. Venho vos agradecer, sou de Minas Gerais e moro em Lisboa. E gostaria de agradecer pelo trabalho que vocês fazem aí na rádio. O programa tem me ajudado e me ensinado muito. Ouço quase todas as manhãs, deixa eu inverter aqui a câmera, os programas antigos e a cada segundo o programa novo. Hoje vou assistir ao vivo no YouTube. Passei por um período depressivo nos últimos meses, mas isso me ajudou a voltar a viver na espiritualidade. Me deu muita força para trabalhar e aprender. Estou frequentando uma casa aqui em Lisboa que se chama Perdão e Caridade, que também tem me ajudado muito. Já estou passando do ponto de ser ajudado para ser um ajudante e espero crescer mais e mais a cada dia. Mando um abraço para o Centro Espírita Perdão e Caridade em Lisboa e para todos os trabalhadores do centro. Legal, Victor. Obrigado pelo comentário aqui com a gente e continue participando aqui conosco, ouvindo a gente aqui no Vivência Espírita. Agora chegou a hora da gente trocar aqui Não, mas a gente primeiro quer agradecer bastante o Júlio. Júlio, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui com a gente, né? E aqui em São José dos Campos, e também vim falar sobre o jovem, né? O tempo passa rápido demais, dá vontade de a gente ficar conversando muito mais tempo, né? Agora, se chegar aqui meio-dia, você vai falar, passou rápido demais também. Eu queria somente fazer um último comentário a respeito do seguinte, né? A gente não pode desconsiderar, né, o papel dos pais nesse tipo de participação, né, ou de incentivo ao jovem. Porque tem pais que são assim, essencialmente materialistas, né? Gostam muito do ter e da atividade que eles desenvolvem socialmente. Isso é um fator assim, impeditivo Não é fator impeditivo, mas dificulta o desenvolvimento e a vontade do jovem de se integrar numa atividade dentro de uma casa espírita. Porque além dele não ter acesso aos mecanismos, aos meios de conhecimento, através do estudo, do livro, e participação que é bloqueada, vedada ou não incentivada pelos pais, e isso leva a um desânimo bastante grande do próprio jovem, né? E acaba ele se associando às coisas que não são interessantes, que não são boas. Por quê? Porque não tem casa e também não tem oportunidade de ter no centro. E ele vai viver a sua vida em outros cantos. Mas, Júlio, o que a gente tem encontrado muito é muitos jovens perturbados espiritualmente e que, em último caso, ele vai no centro espírita. Uhum. A revelia dos pais. E a gente vê que precisamos também cuidar dessa parte, porque tem muitos pais que não sabem que o filho está com problema espiritual. Mas isso é até natural que aconteça se os pais não têm nenhuma vivência espírita ou ligada à espiritualidade. Ou então religiosa, né? Religiosa até. E isso é natural que aconteça, né? E como não existe esse reflexo junto aos pais, e os pais ignoram ou às vezes até inibem a qualquer manifestação do filho em relação à necessidade de buscar alguma coisa alternativa que seja necessária e satisfatória para a sua melhoria, isso faz com que o problema se agrave cada vez mais. Essa questão ligada, como o ouvinte estava falando, né, da depressão, é muito ligada exatamente a essa relação, né, que vive dentro de casa e às vezes a partir dali, de insatisfação, de falta de comunicação, falta de diálogo, falta de atenção, e isso vai levando vagarosamente para uma condição ruim do jovem. Né? E essa condição ruim, às vezes, não tem como ter uma solução, ou pelo menos um encaminhamento para uma solução, que não seja através de uma aproximação do centro espírita, né, para ter um atendimento. Porque torna-se uma questão espiritual, e a gente sabe que existem associações espirituais, né, e isso leva a um problema mais sério, agrava muito mais a questão. E às vezes chega até o ponto do suicídio, né? E não é raro que isso aconteça. Eu conheço alguns casos nesse sentido, dessa direção. Então é necessário que os pais também estejam integrados e engajados nesse negócio. Júlio, muito obrigado então pela sua presença aqui conosco, né? A gente pede que você não precisa ir embora agora não. Você fica aí, agora vamos conversar com o Geraldinho também. Mas muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Não, eu que agradeço. Quem sabe, né, uma outra oportunidade, a gente possa voltar e, né, esticar um pouquinho com certeza, mais esse papo. Com certeza. E eu vou ficar aqui também escutando o Geraldo falar, porque eu também gosto de aprender. Legal. A gente está sempre aprendendo. É isso. Então nós vamos fazer o nosso momento de Gavale, Paulinho, que aí a gente já faz um momento de Gavale agora e na volta já ficar com o Geraldinho. Hã? Mas o Júlio que vai comentar. Não, momento de Gavale, eu tô falando sobre o jovem. Não, a gente comenta. Não. Né? O nosso momento de Gavale hoje aqui é os pais que eu quero. Os pais que eu quero. Aí o Geraldinho chega, ele já chega comentando sobre, né? Ele já faz esse comentário aqui dessa mensagem. Mas primeiro precisa deixar ele dar um bom dia para os nossos. Não, mas ele dá bom dia na hora que ele pedir para ele fazer o comentário. Deixa o pessoal só ver. Deixa eu ver que o Geraldinho está mais novo. Não está? Ô Rodrigo, o Geraldinho não está mais novo? Tá mesmo, tem que me, tá mais me novo. Contar o segredo. Sai daquele chavão, são os seus olhos. Não, o Geraldinho tá mais novo, sim. Tá mais novo. Tá. Acho que tá umas pilorazinhas de formal aí. Fez cirurgia plástica, não, que a gente tá sempre com ele. Não fez cirurgia nenhuma, tá mais novo mesmo. Você começa a contar a história do Geraldinho e fala, pô, esse cara deve ter um monte de idade. Chega aqui, novo ainda. Vamos lá. Os pais que eu quero. Isso que eu quero. Volta aqui. Não, deixa eu falar. É o país que eu quero. No século XIX, a história encheu de magia o gesto espontâneo de um imperador amante do Brasil. E laços fora, e independência ou morte, são frases repetidas, dramatizadas, recordadas a cada novo 7 de setembro. Desfiles militares, hasteamento da bandeira,

Muito prazer em ter você aqui conosco novamente. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. Todos vocês aqui do Vivência Espírita. É uma alegria voltar aqui a São José dos Campos. E vamos conversar um pouco sobre Chico Xavier e a obra extraordinária que ele nos deixou. Até hoje, 525 livros publicados, lá devidamente catalogados por nós lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Então, uma obra destinada ao futuro da humanidade. Geraldo, então, essa mensagem ela está bem do que a gente quer, né? Está bem dentro, porque a gente tem que lembrar que o espírito de Humberto de Campos, através do Chico Xavier, escreveu uma obra que é ícone aí sobre esse assunto, que é O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que traz a informação da espiritualidade superior sobre a missão do Brasil, não somente para nós brasileiros, mas a missão do Brasil no concerto das nações, em que ele fala que cada nação tem o seu papel, e ele então vai desvendar. E depois Chico Xavier vai dizer, não foi o Humberto de Campos que elaborou essa tese. Humberto de Campos foi o mensageiro de informações da espiritualidade maior sobre o papel do Brasil no mundo regenerado. Uhum. Inclusive, ontem me mandaram uma mensagem sobre Dom Pedro II. Que maravilha que era Dom Pedro II. É. Fora de série, né? É que nós estamos vendo isso agora, mas foi avisado para ele que ele não seria reconhecido por tudo que ele ia fazer. Foi avisado. Exato, também. É. Né? Falou, ó, você vai fazer muita coisa e ninguém vai perceber isso. E hoje, com a outra visão que a gente tem, a gente vê a importância que Dom Pedro II teve para o Brasil. Inclusive, ele escrevia muito através de Chico Xavier. Assinava Pedro da Alcântara. Tá, não tá saindo direito aí. É só comentar uma sincronicidade, Geraldinho, aconteceu. Uma vez, teve um dia que tava nessa turbulência, né, dessa crise política que tava acontecendo no Brasil. Eu tava fazendo o evangelho no lar e no mesmo horário, durante o evangelho, eu recebi uma mensagem do Bacelli com um poema, um soneto de Pedro de Alcântara. Eu lindo, eu vi esse poema. E ao mesmo tempo, eu recebi um poema, um outro soneto do Ari Rangel. Aqui de Taubaté. Daqui de Taubaté. No mesmo dia. Um escreveu de manhã, o outro escreveu à noite, em locais diferentes, um em Uberaba, outro em Taubaté. Os sonetos diferentes que fazem sentido. Tem concordância. A sincronicidade. E tenho certeza que um ou outro não viu um soneto de um do outro. Eu fico muito arrepiado hoje em dia. Eu fui agraciado nessa vida. Talvez os espíritos lá em cima, antes de eu reencarnar, falaram assim: ó, esse menino não tem jeito, não deixa a gente colocar ele perto de Chico Xavier para ver se ele melhora pelo menos um pouquinho, né? É um exemplo da juventude modificando uma série de coisas, né? Sabe que eu estava pensando isso enquanto nosso irmão estava falando sobre os jovens? Eu comecei na doutrina espírita muito cedo. Com 14 anos eu já lia alguns livros espíritas. E fui participar da Mocidade Espírita Precursora em Belo Horizonte. Exatamente, eu tinha já 17 anos. 17 anos. E foi a melhor época da minha vida, porque nós nos integrávamos ali com os jovens, estudando a doutrina espírita, estimulados pelo nosso querido Martins Peralva, grande personalidade do espiritismo sergipano e mineiro, e também Dona Maria Filomena Loto Beruto, que presidia a União Espírita Mineira. E a gente fazia trabalhos assistenciais, a gente estudava doutrina, a gente cantava, tinha coral, tinha tudo. E era uma alegria sair. Todos os sábados nós estávamos lá naquela alegria. E hoje eu vejo todos aqueles companheiros de 1981 em diante, todos eles trabalhando na doutrina até hoje, em várias partes do mundo. Geraldinho, para a gente não. Tem muita gente ainda curiosa sobre data limite, sobre isso que fala. E por incrível que pareça, ainda tem gente achando que o Chico Xavier falou que o mundo ia acabar. Ainda tem gente pensando isso. Não, né? Gente, é incrível essa falta de bom senso e ignorância das pessoas, né? Porque nós nunca dissemos isso, Chico Xavier nunca disse isso. E eu já vi até um debate na televisão falando exatamente. Convidaram várias pessoas, menos nós. Né? Não convidaram a doutora Marlene, não me convidaram. Não convidaram o Juliano Posati, a Rebeca Casagrande, o Fábio Medeiros, que fizeram o documentário, e puseram um monte de gente lá para falar que é um absurdo dizer que Chico falou que o mundo ia acabar. Mas quem Como disse assim? Que Chico falou isso? Quem disse? Como assim, né? Da onde que eles tiraram isso? Não, quer dizer, nem prestaram atenção nos livros que a doutora Marlene e eu publicamos, que é o Não Será em 2012, e agora repaginado com o nome 2019, o ápice da transição planetária. Não viram os DVDs que a doutora Marlene Nobre e o Oceano Vieira de Mello produziram. Não viram o documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, nem o livro sobre o assunto, e começam a dar opiniões sem sentido. Nada, não viram nem Não Será em 2012. Já, nem já, esse. Nem leram. Viu, nem leram. Né? O que que acontece? E eu penso assim, até, Geraldinho, porque o... tudo tem que ter uma movimentação ou agitação, né? Exato. Quando o Chico falou, ele falou em 71. Talvez tenha até passado assim, sem despercebido, pessoas, despercebido, né? E é justamente desse jeito que acontece as coisas. Depois, com os estudos, é que a gente percebe. Olha lá o que a pessoa falou. E vocês foram atrás de outras pesquisas e conseguiram, na hora que estava todo mundo dizendo que o mundo ia acabar em 2012, né? Você conseguiu achar um título para um livro que chamou a atenção do Brasil todo, do mundo todo. Você e a doutora Marlene Nobre, que é Não Será em 2012. Então, só esse título já chamou muita atenção. É, esse título foi... Desculpe. Esse título foi escolhido por ela mesma. Eu até nem tive participação. Ela tinha, vocês se lembram bem, ela tinha uma intuição muito grande, uma mediunidade muito grande, além da afinidade dela com Chico Xavier. E ela que me convenceu de tornar público o que nós ouvíamos na intimidade de Chico Xavier. Todos nós que convivíamos com ele tínhamos naturalmente informações dele a toda hora. E ela então falou comigo assim, em 2000 e era no centenário de Chico Xavier, nas comemorações que foram gigantescas pelo Brasil inteiro, até por gente não espírita, né? Surgiram os filmes Chico Xavier, O Nosso Lar, diversas peças de teatro, novelas de televisão e festividades, congressos no Brasil inteiro sobre o centenário de Chico Xavier. Ela foi lá em casa, em Belo Horizonte, eu morava em Belo Horizonte nessa ocasião, e falou comigo: Geraldinho, nós não podemos guardar para nós o que Chico Xavier falava conosco na intimidade. E o espírito de Caíba Schutel, que era o guia espiritual dela, ela dirigia em São Paulo o Centro Espírita Caíba Schutel, apareceu para mim e falou assim: Marlene, está na hora de botar a boca no trombone. Falou com ela: falem tudo o que vocês sabem, porque a hora é esta. Então ela foi a Belo Horizonte e falou assim: não, você ouviu muita coisa, você tem obrigação moral, porque o Chico não falou para você. Isso não é uma propriedade sua, isso é uma propriedade do conhecimento espírita, porque Chico foi a maior antena psíquica do mundo depois de Jesus. E aí então nós combinamos, ela faria entrevistas comigo todo mês. Essas entrevistas saíram durante o ano 2000, final de 2010 e início e meados de 2011, na Folha Espírita de São Paulo, que ela dirigia. E depois disso, ela então organizou o livro Não Será em 2012. E ela mesma, a gente estava discutindo a questão de título e tal, e ela mesma que escolheu esse título. Não Será em 2012 o título principal. Porque justamente o que você falou, Jorge, todo mundo falava nas profecias maias que o mundo ia acabar no dia 21 de dezembro de 2012 e tal. Mas aí ela coloca foi escolha dela, ela que cunhou esse título, essa expressão, que no subtítulo do livro ela colocou assim: Data Limite do Mundo Velho, segundo Chico Xavier. Né? Vocês vejam que as pessoas que não leram o livro têm até uma má vontade muito grande com o livro, pervertem até o sentido do Data Limite. Porque a data limite do mundo velho significa é o fim do mundo de expiações e de provas. Né? Não é o fim do mundo. Aliás, Jesus nunca falou em fim do mundo. Lá no, nos profetas hebreus, nós temos Joel, que vai falar sobre essa época nossa de transição planetária. E Joel fala em fim dos tempos. No fim dos tempos, diz o Senhor, derramarei sobre todos os meus servos e servidores o meu espírito, né? Falando sobre a mediunidade. E aí o Lucas, segundo o Emmanuel vai escrever no livro Paulo e Estevão, o Lucas que escreveu a pedido de Paulo o Ato dos Apóstolos. E ele, ao escrever o Ato dos Apóstolos, ele repete essa profecia de Joel. Está lá no Atos dos Apóstolos também. Quer dizer, que no final dos tempos... Quer dizer, o que é isso na compreensão espírita? Final do tempo de expiações e de provas. Isso. Que é o tempo que nós estamos vivendo. A transição planetária que Kardec colocou no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. E nas próprias bem-aventuranças, né, Geraldinho? Jesus coloca lá, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Exatamente. É, né? Vai herdar o quê se acabar? O sermão da montanha é maravilhoso, né? Sim. Então, aliás, eu terminei minha palestra lá de Peruíbe, que eu tive lá sexta-feira, exatamente mostrando isso, né? Uhum. Que Jesus não promete o céu, ele promete a terra. Uhum. Ora, parece até um contrassenso, porque ele fala, o meu reino não é deste mundo, não é? Uhum. Então, aparentemente, ele deveria indicar para nós todos o outro reino, não esse reino da terra. Uhum. E, no entanto, ele diz, bem-aventurados sois vós, os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Exatamente. E é legal que você comentou agora de Peruíbe. O Vitor entrou aqui e falou, manda bom dia, Geraldinho. Sua participação tanto no encontro de ufologia em Peruíbe, quanto no evento de ontem do Posati, do Juliano Posati, foram de grande esclarecimento para todos nós. Obrigado, Vitor. Nós abraçamos ele lá em Peruíbe. Obrigado pela presença. Então, Geraldinho, os nomes causam muito, chamam muita atenção. Então, você vê, você contando a história de como que a doutora chegou no nome, né? De Não Será em 2012. E depois você pega dentro do próprio livro e cria o data limite. Que aí você chama mais atenção, ainda que aí virou visual, né? Virou um filme, virou engraçado, porque a coisa. Vejam vocês, isso tudo aconteceu, igual está no Livro dos Espíritos, que naquela pergunta, os espíritos influenciam a nossa vida? E a resposta dos espíritos, muito mais do que imagineis. De ordinário, são eles que vos dirigem. Isso aconteceu conosco em relação a todo esse processo de revelação. Não foi desejo meu revelar coisa alguma, falar coisa alguma. Não era desejo da doutora Marlene Nobre. Quer dizer, o espírito de Carribachuta, que foi lá puxar a orelha dela e falar assim, vocês tratam de falar o que sabem, porque isso é patrimônio da doutrina. Então ela se movimentou, ela nos chamou. Depois veio a oportunidade das... Inicialmente eram somente entrevistas na Folha Espírita, que foram publicadas ao longo de 2010, 2011. Depois virou o livro, depois virou o DVD. Aí eu recebi um telefonema lá em Belo Horizonte da Daniela Casagrande, que é jornalista em São Paulo. E ela leu o livro. Aí ela leu o livro. É engraçado isso, né? Uma pessoa que eu nem conhecia, ela leu o livro, gostou muito do tema e perguntou se ela poderia ir a Pedro Leopoldo conhecer a casa de Chico Xavier e gravar conosco sobre esse assunto. E naturalmente eu disse que sim, e lá foi ela, a Rebeca Casagrande, que é a irmã dela, e o Fábio Medeiros, que era fotógrafo e diretor de arte de produtoras de arte em São Paulo. Ele, inclusive, chegou assim meio desconfiado, não sabia quem era Chico Xavier, nem nada, né? Participaram lá do culto do Evangelho na casa de Chico Xavier, que se realiza todos os domingos às 18 horas. Para quem não sabe, é a casa onde Chico Xavier morava, em Pedro Leopoldo, né? Vocês podem visitá-la aí virtualmente no casadechicoxavier.com.br. É muito legal. Nós tivemos lá o ano passado, eu e o Rodrigo, né? Que o Geraldinho que conseguiu essa realização restaurar, lá em Pedro Leopoldo, né? Restaurar tudo bem bonitinho mesmo. Quer dizer, você não diz nada quando você chega na frente, que só tem um portão. Assim, é. Quando você entra, que você vislumbra toda a que é a casa que ele construiu, é. Né? Uhum. Entre 1946 e 48, sem receber doação de ninguém, com os parcos vencimentos dele de funcionário público federal do Ministério da Agricultura. Ele apenas ganhou o terreno do seu cunhado, Lindolfo Ferreira, mas a construção da casa, que era muito, muito simples, foi por recurso do próprio Chico, né? E lá ele residiu até mudar-se para Uberaba, mas manteve a casa na sua posse. E depois nós, em 2000, e logo depois que ele faleceu, a família do Chico nos procurou para dar um destino à casa, porque havia o risco da especulação imobiliária de Pedro Leopoldo comprar a casa e derrubar para construir prédio. E eu achei isso um absurdo, porque a memória do espiritismo estava em jogo, né? E nós nos unimos com muitos companheiros que acabamos fazendo ali a restauração. Mas aí, voltando no assunto do data limite... Uhum. Nos repórteres... Exatamente, os três. A Daniela e a Rebeca Casagrande e o Fábio Medeiros. E eles foram lá, participaram do culto. Depois que todo mundo foi embora, aí eles gravaram comigo. E ficaram com aquela gravação, que é a gravação que está... até hoje no documentário. Passados ainda 2 anos, olha só como são as coisas, né? O documentário não tinha ainda sido lançado quando apareceu Juliano Posati, que teve acesso ao material e deu um estalo na cabeça dele. Falou assim: gente, isso aqui é uma coisa que é destinada ao mundo todo, nós temos que colocar isso em movimento. E ele então produziu o documentário Data Limite, que depois virou também um livro do mesmo título. E hoje estima-se que mais ele está vertido para 7 idiomas, inclusive chinês, né? Está gratuitamente disponível no YouTube, em várias plataformas. Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas já assistiram o Data Limite segundo Chico Xavier. É o documentário mais visto no Brasil, para vocês terem ideia. Tem mais de 10 milhões de viewers no mundo inteiro. E o interessante é que são pessoas que não são espíritas, né? Ou seja, atinge todos os públicos. Até quem não conhece o espiritismo tem a oportunidade de conhecer, né? Interessante, o Rodrigo, porque eles tiveram o cuidado de não colocar só espírita falando, né? Eles entrevistaram, por exemplo, o ex-ministro da Defesa do Canadá, o senhor Paul Heller, que vai falar exatamente o que Chico Xavier falava conosco sobre extraterrestres. Eles entrevistaram um protestante que é ligado à área da comunicação em São Paulo. Quer dizer, eles entrevistaram o Gevaerd, que é o maior ufólogo brasileiro, né, pesquisador de ufologia, que não é espírita. Quer dizer, mostrando que a verdade ela tem que ser a união de vários pontos de vista sobre um ponto comum. Não é? Porque se você olha sobre um assunto só por um ponto, é a vista de um ponto. Não é? Mas se você olha um assunto por vários pontos de vista, aí você vai tocando, sim, a verdade. Geraldinho, agora só para a gente dar uma relembradinha. O que que o Chico falou mesmo sobre isso? Quando ele fala, só para acrescentar essa pergunta do Jorge, que tem a ver com a pergunta que ele fez, o Antônio Bessa ele deixou aqui uma dúvida, já faz um tempinho, por isso que eu já quero acrescentar. Ele falou: acompanhei ontem todo o evento Data Limite, do Posati. Tem uma pergunta para o Geraldinho: se Chico faz referência, né, se ele fala algo ao período de 50 anos do Pinga Fogo, transmitido em julho de 1971. E se a data limite não seria 7 de 2021, né? Julho de 2021, por causa da data de 1971. Então, do julho de 2019. Aí é que está, né, Rodrigo? Pelo seguinte: no programa Pinga Fogo, engraçado que a gente vê muito até palestrantes reconhecidos aí do movimento espírita dizer assim: ah, Chico Xavier nunca falou sobre isso. Poxa, o cara não teve nem o trabalho de ver o Pinga Fogo, né? Chico Xavier nunca falou sobre datas. Pera lá, gente, vai assistir o Pinga Fogo. O Pinga Fogo é até hoje o maior programa de audiência da televisão brasileira. Então, mais de 80% dos televisores estavam ligados em duas ocasiões do ano de 1971, assistindo Chico Xavier. Era um programa que tinha, segundo Saulo Gomes nos contou, tinha o objetivo de durar 50 minutos. E o primeiro durou 4 horas e meia, e o segundo durou 5 horas e meia. E tinha o objetivo também de encostar a pessoa na parede e descascar o fulano. Exatamente. Eu vi o pinga-fulano. Você viu, né? Era dessa época. E o Chico é a primeira personalidade religiosa convidada para o pinga-fogo, que normalmente eram políticos, empresários ou artistas. Mas nunca se tinha convidado um religioso. E aí, então, o Chico é sabatinado por pessoas de todas as religiões, de todas as filosofias, de todas as crenças, queriam exatamente fazer isso com ele, né? Desmascarar ele. E ele mostra quem ele era. Chico Xavier mostra quem ele era. A sabedoria dele extraordinária. E tanto é que a gente pode dizer que o espiritismo no Brasil era um até o pinga-fogo. Uhum. E quando Chico Xavier mostra a verdadeira cara do espiritismo para o Brasil inteiro ali, que estava ligado na televisão e no rádio, nos diários associados, e a partir daí eles entenderam o que é o espiritismo codificado por Allan Kardec, né? E nesse meio tempo, um detalhe, por exemplo, que tem a ver com data limite, Chico Xavier é a primeira personalidade religiosa do mundo que tem coragem de pôr a cara a tapa na televisão e dizer assim: nós não somos o único mundo criado por Deus. Nós precisamos entender que fazemos parte de uma família universal. Uhum. Né? É o primeiro líder religioso que fala: existem civilizações extraterrestres e nós vamos entrar em contato com eles. Depois que construirmos nossas bases, nossa cidade de vidro na Lua. Olha só, né? Na época eu acredito até que isso passou despercebido, igual você estava falando no início, Jorge. E ontem mesmo a televisão mostrou que está saindo um americano, um italiano e um russo lá da Rússia para ir começar a fazer aquela estação funcionar. Exatamente. O presidente Trump declarou, inclusive, que ele quer que a base lunar esteja funcionando em 2026, né? Então, vejam vocês. E aí ele fala no perigo da guerra nuclear, que tem tudo a ver com a data limite. Sim, né? Uhum. No perigo da guerra nuclear, ele fala claramente, em alto e bom som, se nos próximos 50 anos a humanidade não cair na tentação belicista, né, de entrar numa guerra de extermínio cujas consequências seriam devastadoras, quer dizer, ele fala no período de 50 anos. Mas aí é que eu vou responder na pergunta do... Bessa. Como chama? Bessa. Bessa. Vou responder a pergunta do Bessa. Até então, Bessa, era esse entendimento. 50 anos partiria, então, de 1971, que o Chico falou no programa Pinga Fogo. Acontece que nós estávamos conversando com ele em 1986, na casa dele de Uberaba. Eu tive eu fui agraciado com essa bênção nessa vida, porque meu cunhado morava com ele. Além da minha família materna ser de Pedro Leopoldo, e minha avó foi colega dele de grupo escolar, então a família toda muito ligada, as famílias Xavier e Machado, que é a família de minha mãe, muito ligadas desde o berço, né? E, além disso, meu cunhado morava com o Chico, que é o Vivaldo da Cunha Borges, em Uberaba, desde 1968. Ele fazia, por exemplo, toda a diagramação dos livros do Chico. O nome dele está em todos os livros do Chico a partir de 1975. Então, nós nos hospedar a partir de 1984, eu tive a alegria de me hospedar com ele. Então, a gente ficava a madrugada toda conversando, porque o Chico era de uma energia tão grande, gente, que ele não tinha hora para dormir, não. A gente estava pingando de sono e o homem estava falando, conversando, alegre, satisfeito, fazendo café, comendo pão de queijo. Eu sempre conto a história quando você encontrou com ele a primeira vez em São Paulo, que ele estava... Que O pessoal queria fechar o portão e daqui a pouco ele... Essa história é fantástica, que eu sou testemunho. No dia que eu conheci Chico, dia 14 de outubro de 1981, em São Paulo. Mas voltando ao caso da conversa minha com ele, em 1986, então, ele vai me dizer que o início desse período a que eles fizeram referência no Pinga Fogo de 50 anos era a data do homem pisar na Lua no dia às 17 horas e 11 minutos, horário do Brasil, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, 17 horas e 11 minutos do dia 20 de julho de 1969, quando os astronautas da Apolo 11 desceram a escadinha do módulo lunar e pisaram na Lua. Que aquela ocasião, e ele ainda fala assim, olha, você se lembra, Geraldinho, que no livro A Caminho da Luz, o espírito de Emmanuel faz uma revelação de que as potências angélicas que dirigem o sistema solar somente haviam se reunido na face da Terra por duas ocasiões. Eu falei assim, lembro, Chico. Emmanuel diz, elas se reuniram quando? Da formação da Terra, a primeira ocasião, e depois quando? Da encarnação de Jesus, na Galileia, quando Jesus nasceu. E então, aí ele fala comigo assim, e você se lembra que neste livro o Emmanuel prevê para o final do século XX uma terceira reunião das potências angélicas do sistema? Se lembra, Chico, lembra? Esse livro é um dos livros favoritos da minha leitura espírita, né? Aliás, é um livro fantástico. Se você observar bem, o nosso amigo pesquisador de Belo Horizonte, o Marco Paulo Denúncio de Espírito, nos falou isso. Se você observar bem, o A Caminho da Luz tem a mesma estrutura da Bíblia. Porque ele começa com a Gênese planetária, a Gênese de Moisés, e termina com o Apocalipse de João Evangelista. Olha que maravilha. E é um livro pequeno. Um livro pequeno. Tranquilo para você. Mas ler. Emmanuel, com aquele poder de síntese maravilhoso, conta a história da humanidade, desde a formação da Terra até o futuro da Terra, que é a realização do Evangelho do Cristo na face terrestre. Mas aí ele fala, essa terceira reunião das potências angélicas do sistema, prevista por Emmanuel, já aconteceu. Chico me falou. É, Chico, e quando que foi isso? Foi nesse dia que o homem pisou na Lua. Eles estavam preocupados com o avanço da Terra, dos terrestres, fora do solo terrestre, em outros corpos celestes do nosso sistema solar. Preocupados por quê? Porque o objetivo dos norte-americanos, dos russos naquela época, não era o objetivo de paz. O Chico deixou claro isso. O objetivo era um objetivo de guerra. E aí... primazia, né? Um queria ser... primeiro melhor do que o outro. Porque os russos tinham mandado no espaço o primeiro homem, que é o Yuri Gagarin, né? E agora, e ontem eu contei uma curiosidade que eu nunca tinha contado em lugar nenhum. Contei ontem lá no encontro da Data Limite em São Paulo e vou contar aqui para vocês. Eu, com 7 anos de idade, eu vi em Cape Canaveral o lançamento da Apollo 11, né? E, quer dizer, não há coincidência, né? Eu estava lá, era um garoto. Foi a minha primeira viagem ao exterior. E eu, quando meu pai desencarnou, eu encontrei nos guardados dele um cartão postal que eu escrevi a ele, aquelas letras de criança, né? Grandonas. E eu pus assim, papai, hoje eu vi o homem pisar na Lua. Legal que isso já comenta uma pergunta que eu tinha deixado passar aqui, que é do Oswaldir, lá de Pinda. Ele manda bom dia, pessoal, muita luz a todos. Fim de semana excepcional, hein? Vou adiantar minha pergunta, que ele já tinha mandado no início do programa, pro Geraldinho. O Chico falava sobre essa nova era, fazia comentário de como será e o que vamos ver daqui para frente. Um ótimo domingo a todos. Olha... Oswaldir. É quem é, o Valdir? Oswaldir. Oswaldir. Oswaldir, o Chico falava e os espíritos que escreveram através dele falaram sobre essa nova era desde a primeira psicografia dele. A primeira psicografia de Chico Xavier foram as mensagens que a mãe dele escrevera, Dona Maria de São João de Deus, que depois foi o segundo livro publicado por ele, em 1935, chama-se Cartas de uma Morta. Ela fala claramente no período da transição planetária, da nova era. Inclusive, o mentor dela fala com ela assim: olha, cabe-nos operar o movimento da unificação das crenças puras. Olha só. Das crenças puras. E daí, ela fala, por exemplo, ela visita o planeta Marte. Ela descreve a civilização marciana. Ela visita o planeta Saturno, se assusta até com os habitantes de Saturno, que segundo ela são muito diferentes de nós. Ela sai do sistema solar, vai a um sistema solar trino e descreve os três sóis, as colorações diferentes que esses sóis imprimiam no planeta onde ela pisou, não é? Chico deve ter recebido esse livro em 27, 28. Em 2004, o telescópio Hubble vai encontrar um sistema estelar trino, ou seja, de três estrelas, cujas estrelas têm as mesmas colorações descritas por Maria de São João de Deus pela psicografia de Chico Xavier. Quantos anos depois? Confirmado pela ciência. Que era um sol, uma estrela amarela, como o nosso sol, que ela relata lá, uma estrela rosada e uma estrela azulada. Naturalmente, cada estrela tem a sua vida útil, né? E aí, isso já, provavelmente, é esse sistema que ela visitou. E ela fala dos planos espirituais, ela fala das cidades espirituais que são diferentes entre si, ela visita cidades espirituais africanas, ela visita cidades espirituais hindus, americanas, europeias e brasileiras. Tudo isso está lá no livro. Se a gente for ver Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, vai falar da visita dele a Marte. Em outros livros também, ele fala sempre sobre esse processo de transformação. Tem um livro, Crônicas de Além-Túmulo, por exemplo, ele fala assim: olha, vocês na Terra precisam entender o imperativo da paz para que vocês, a humanidade terrestre, fique solidária com o progresso dos outros mundos que são circunvizinhos. Olha só. Então, muita coisa foi sendo escrita. Emmanuel, então, nem se fala. Emmanuel vai escrever A Caminho da Luz, vai escrever o próprio Emmanuel, vai escrever Justiça Divina. Justiça Divina tem uma mensagem lá, que o título é Ante os Mundos Superiores, em que o Emmanuel simplesmente dá um tapa na cara da gente, que a gente sai rodando, de tão claro, tão assim, direto no assunto, falando: olha aqui, se vocês aí na Terra prosseguirem do jeito que vocês estão, vocês vão se encaminhar para o autoextermínio total, global. Não é? E essa política de gabinete, ele só não escreveu ONU, mas dizendo dos organismos internacionais, dos embaixadores, isso aí tudo, apesar dos banquetes muito gloriosos, não está passando de encenação. Por quê? Porque o armamentismo, porque a busca pela supremacia nuclear pode levar vocês à extinção. Agora, vocês não se preocupem, não, porque se isso ocorrer, em outras palavras, ele diz isso, né? Os espíritos da Terra serão tirados da Terra e levados para outros mundos. Como quem diz, a vida continua, mas a responsabilidade é de vocês. Essa mensagem chama-se Ante os Mundos Superiores. Quer dizer, como Emmanuel nos mostrando que as civilizações superiores a nós estão de olho na Terra. Estão preocupadas com o que está acontecendo na Terra, não é? E você comenta também que o próprio Chico tinha dúvidas se a gente ia conseguir chegar nessa conquista que a gente teve agora, né? De chegar até a data limite com paz, né? É engraçado, o Rodrigo, porque, imagina, em 1986 eu tinha 24 anos de idade. Quem era eu, né, para falar alguma coisa? Porque tem gente que fala assim, ah, por que você não falou naquela época? Uhum. Só ninguém, gente. Até para falar era difícil. E o Chico falava comigo que ele era pessimista, que a guerra ia vir. Uhum. Né? Inclusive eu tenho vídeo dele falando isso. Uma senhora... Você postou. É, eu inclusive postei. É, quem quiser conhecer, nós temos vários vídeos sobre transição planetária de Chico Xavier falando. Não sou eu, Geraldinho, não é ninguém não, é Chico Xavier falando. São cerca de 23 vídeos, é, eles estão no nosso portal lá, o portal saberespiritismo.com, que é saberespiritismo.com, também no Facebook, na fanpage do Facebook, do portal saberespiritismo.com, Grupo Espírita Saber Amar, né? Chico Xavier falando isso. Então, nesse vídeo específico, uma senhora pergunta ao Chico, ah, Chico, a educação está uma porcaria, os jovens não respeitam mais os professores. Quer dizer, o negócio continua até hoje, né? É, isso lá em 1986, você imagina. E como é que vai ser isso? E tudo. Aí o Chico concorda com ela, é, não, a educação realmente está uma lástima, mas isso vai melhorar depois da guerra. Uhum. Olha a resposta do Chico. Aí um senhor que estava do lado falou assim, mas a guerra, Chico, a guerra vai acontecer? E ele responde assim, ah, a guerra virá. Uhum. A guerra vem. É, mas se for ver, ainda fala assim, mil... os espíritos estão fazendo o possível para ela não acontecer. Uhum. Mas que ela virá, virá. Então, e hoje a guerra tá, ela se resume no apertar botão. Uhum. Né? Exato. Geraldinho, e voltando um pouquinho no... Aliás, só para completar aqui o que o Rui comentou, ele falava comigo assim, Geraldinho, a guerra pode vir até por descuido. Porque um mau funcionamento de uma ogiva nuclear ou de um silo nuclear pode soltar uma bomba termonuclear dessa, de um submarino, né? E a coisa desandar por descuido. E olha... que depois que eu tenho mais contato, naquela época eu não tinha contato nenhum com o pessoal da ufologia, mas hoje que eu tenho mais contato com Gevaer, com Inajá, Tony Inajá, e tantos outros amigos ligados a essa área, e eles estão mostrando para nós o seguinte, existem documentários que a gente precisa ver, estão aí na Netflix, estão aí no Now, e nessas plataformas aí globais, de vídeo, áudio e vídeo, documentários de oficiais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica norte-americana, russa, dizendo exatamente isso, que muitas das vezes naves extraterrestres pairaram sobre essas instalações militares e desligaram tudo. Ora, por que eles fizeram isso? Por quê? Desligaram uma delas, na época ainda do presidente Obama, eu vi esse documentário recentemente, uma instalação que aliás é a maior instalação de ogivas nucleares num estado americano do meio oeste, as naves chegaram, visivelmente, todo mundo as viu, desligaram todos os silos nucleares, todos eles. E eles, os norte-americanos, na presidência do Obama, levaram mais de 30 dias para religá-los. Não é? Quer dizer, poderia estar ali um risco de um mau funcionamento, de uma coisa que os extraterrestres interferiram, para que a gente não caia na bobagem do auto-extermínio. Nesse ponto, a gente só tem que entender, inclusive você esclarece muito bem no último documentário que você fez do Posat, da Posat, que é excelente e está de graça para todo mundo ver também, que é você... Bacelli, Saulo Gomes e o John Harley. Falando sobre essa. O documentário chama-se Quando Lembro de Chico. De Chico, é. E nós postamos aqui o endereço para as pessoas verem. E o Rodrigo acha aí e coloca de novo aqui. Para assistir. Tem uma hora, parece. Não chega nem uma hora, mas é excelente. Acho que é uma hora e dez. Até para as pessoas que conhecem bem Chico Xavier. Vão se surpreender, porque cada documentário que esse pessoal cria aqui está parecendo coisa que você... Igual o outro também, que é o que o Posati colocou, que é o nosso... Como é que se diz? O filme, aquele outro filme também, né? Quando... ele fez também The Afterlife Investigation, que é sobre as manifestações de manifestações físicas na cidade de Skull, na Grã-Bretanha, que inclusive foram pesquisadas pelos integrantes da Royal Academy of Science de Londres, né, comprovando as manifestações mediúnicas lá ocorridas no grupo de Skull. Ele fez também No Meio de Nós, que mostra exatamente a influência extraterrestre que já acontece na sociedade terrena. Esse do documentário sobre o Chico, que é Quando Lembro de Chico, e o Data Limite. E agora vai ser lançado pelo Fábio Medeiros e a Rebeca Casagrande a continuidade sobre o assunto do Data Limite, que vai se chamar O Despertar Data Limite, que é justamente o após a data de 20 de julho, o que é que vem? Um documentário que vocês precisam aguardar, vai ser liberado gratuitamente aí também na internet. E seria a data de hoje, né? Então hoje a gente pode chamar de D mais um, né? Ô Rodrigo, é hoje, aqui no Vivência Espírita. Nós estamos inaugurando a nova era, vamos dizer assim, o despertar da... esses novos tempos, né? Porque justamente foi o que uma ouvinte perguntou aqui, a Cláudia Santos. Ela entrou aqui e perguntou: Geraldinho, esse estado depressivo que aumentou na população tem alguma relação com esses 50 anos que vivemos? Poderá diminuir a partir de agora? Tipo, ou seja, o dia depois, né? Vai ser melhor? Olha, esse estado depressivo está previsto por Allan Kardec no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, que é o último livro que Kardec publicou em 6 de janeiro de 1868, um ano antes dele desencarnar, e também nas últimas edições da Revista Espírita, que Kardec publicou, ainda encarnado, e lá existe uma mensagem extraordinária que prova que nós estamos no ápice da transição planetária. Por quê? Lá na época de Kardec, em 1869, os dois últimos anos de vida dele, ele publica uma mensagem de um espírito na Revista Espírita. Agora a memória vai falhar, porque eu não me lembro o mês da revista, mas é dos últimos anos da Revista Espírita. O espírito dizendo assim: olha, no final dos tempos vai acontecer um aumento brutal dos suicídios, especialmente dos suicídios infantis. Olha isso, se isso não é presciência, né? Aliás, nesse mesmo livro, capítulo 16, existe Allan Kardec desenvolve o que ele mesmo chama de teoria da presciência, que é a faculdade mediúnica de prever o futuro. E tem muita gente boa aí falando bobagem, dizendo que espírito não prevê o futuro. Ora, então a pessoa está negando Kardec. Porque Kardec elaborou a teoria da presciência. Ele diz exatamente o contrário, porque os bobões aí estão falando o seguinte: o espírito superior não prevê o futuro. É exatamente o contrário que Kardec fala. É exatamente espírito superior que prevê o futuro, né? Que tem condições morais de visualizar o futuro. Talvez não seja prever, talvez significa a experiência que eles adquiriram através dos seus conhecimentos. Não, meu querido Rui, é prever sim. É a mediunidade de presciência. Eu convivi com Chico, gente, 21 anos. Chico Xavier previu na íntegra minha vida pessoal, minha vida pessoal profissional, meu relacionamento com a família. Ele previu com 15 anos de antecedência o mal de pique que meu pai teve, que é uma espécie de demência. Ele previu isso em 1984. Meu pai foi diagnosticado em 1999, ficou 15 anos doente até desencarnar em novembro de 2013. E teve um fato muito curioso. Ele previa fatos assim, daqui a algumas horas. Por exemplo, teve um dia que a gente ia geralmente Uberaba, quinta, sair de Belo Horizonte quinta-feira, para pegar o final de semana com o Chico e voltava na segunda. Nesse final de semana, eu não podia ficar até domingo, porque a gente ficava conversando com o Chico o dia inteiro, e eu tinha prova, eu fazia ciências econômicas na PUC em Minas, e tinha prova muito difícil naquela semana, eu tinha que chegar em Belo Horizonte para aproveitar o domingo e estudar. Então nós saímos do grupo da prece por volta de 1h30, 2 horas da manhã, fomos para a casa do Chico tomar um lanche com ele, e eu estava assim bem, e falei com ele assim: ô Chico, nós não vamos dormir aqui não, a gente vai pegar o carro e vamos embora. Não, você não vai de jeito nenhum nessa hora, e é muito perigoso, a estrada vazia. Eu falei: não, mas eu vou justamente por isso, a estrada está vazia, em menos de 5 horas eu chego a Belo Horizonte, durmo um pouco e vou estudar. E eu fui mais teimoso do que ele, porque ele não queria que eu fosse, eu dizendo que ia. Aí ele virou-se para mim e disse: então está bem. Porque o Chico era assim, positivo, né? Mas uma coisa eu te digo: quando vocês estiverem chegando perto, começando a descer a Serra das Alterosas, na altura da entrada da cidade de Campos Altos, que tem um trevo assim que você entra à direita, né? Na estrada entre Uberaba e Belo Horizonte, você vai ver um homem no meio da rodovia, vestido de guarda da Polícia Rodoviária Federal. Aí o Chico se levantou da cadeira e fez um gesto com com os dois braços, né, fazendo assim, subindo e descendo, com os dois braços, como se fosse o sujeito me pedindo para parar o carro, né? Guarda da Polícia Rodoviária Federal, você para, não é? Aí o Chico vira-se para mim e fala assim: não pare, porque é coisa ruim. Na mesma hora, minha esposa da época começou a chorar. Ai, meu Deus do céu, nós não vamos. Ai, Nossa Senhora, começou a chorar. Aí eu falei com ela assim, e eu estava muito determinado, eu falei com ela assim: não, Eliana, a gente vai sim, sabe por quê? Porque o Chico vai rezar pra nós. Não é, Chico? Você não vai rezar? Tá rezando. Não é? Olha aí, eu já fiz um trato ali, né? Terceirizando a coisa. Você não vai rezar pra nós, Chico? Porque se você rezar, eu vou, eu confio. Se não, pode deixar que eu rezo. É, e o Chico também tinha aquela questão que ele via o desencarne da pessoa. É. E ele pediu para Emmanuel para deixar de ter essa presciência. Quando ele tinha um contato com a pessoa, ele já conseguia isso, ver como ela ia desencarnar. Isso é presciência. Isso foi logo no início da mediunidade dele, né? Mas só para terminar o caso, eu saí de Uberaba. Esse ponto da estrada é mais de 2 horas de Uberaba, para vocês terem uma ideia, né? Então, eu saí, até tinha esquecido disso, eu e Helena conversamos ali no carro. Quando eu vi a placa, Campos Altos a 5 quilômetros, aí eu fiquei: nossa senhora, é agora. Gente, parecia filme de cinema, porque exatamente no trevo da cidade de Campos Altos, olha o raio do homem lá, fazendo exatamente o gesto triplo, né, que Chico Xavier havia encenado, inclusive. O que, que é isso? Que homem é esse? Capaz de prever um fato tão específico, ainda falar comigo: não, não pare, porque é coisa ruim. Eu fingi que ia parar o carro, deixei ele sair do meio da estrada e acelerei, fui embora. Graças a Deus estou vivo até hoje. É, mas não tem jeito de você não falar. Quer dizer, a gente que está acostumado a estudar e ler as obras e sobre a vida do Chico, pelas pessoas que são historiadoras do Chico, a gente sempre se depara com essas informações, né? Dessa presciência que o Chico tinha, inclusive até de a preocupação dele mesmo quando ele sabia que a pessoa ia morrer. Eu acho que era a mediunidade que ele não gostava. Ele, né, sofria muito, né? Tanto é que isso que vocês mencionaram, você e Rodrigo, ele logo no início, ele me contou isso, ele via pessoas da família, pessoas amigas, espíritas ou não, de Pedro Leopoldo, de outras cidades que vinham visitá-lo lá em Pedro Leopoldo. Ele sabia, ele me contou isso, ele sabia exatamente a doença, ele via. Ele tinha essa mediunidade de, como se fosse um raio-x. Ele via o órgão da pessoa doente, de que ela iria desencarnar. Ele sabia a data que a pessoa ia desencarnar. Só que ele sofria tanto com isso que ele pediu ao Emmanuel, pelo amor de Deus, para tirar essa mediunidade dele. Porque ele não estava conseguindo dormir. Porque ele não podia falar com a pessoa: ó, daqui 30 anos você vai morrer de câncer. no dia tal. E não ia fazer isso. Pelo bom senso. E a pessoa que ele ia também, antes, né? Que o Chico Xavier também era o bom senso encarnado, né? Vamos falar isso. Chico Xavier é o exemplo do bom senso na doutrina espírita. De fato e de direito. De fato e de direito. Né? Não é? Uhum. Como Kardec reencarnado. Ele continuou sendo o bom senso na doutrina espírita. Então, isso é uma coisa extraordinária, né? Uhum. Essa mediunidade. E eu tenho que declarar isso, porque isso me dá uma satisfação muito grande, que em 1989, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero ofender ninguém, mas em 1989, numa conversa sobre política, né, que na época era a primeira eleição política direta no Brasil, não vamos falar nome de candidato para não arrepiar ninguém, né? Mas era 1989, quem quiser que verifique. Vai ver quem eram os candidatos. E o Chico então fez naquela ocasião, e foi a primeira vez que eu vi Chico Xavier envolvido em política, envolvido mesmo, pedindo voto, né? Por quê? Porque ele previa. E eu fui questionar ele sobre isso, que eu nunca tinha visto em 8 anos ele se mexer, se ligar a político nenhum. E ele então vai dizer: não, eu estou fazendo isso por isso, isso, isso. Começou a me contar. Olha o que vai acontecer com o Brasil. 1989, gente. Tem quantos anos isso? 30 anos. Não é isso? Uhum. Tem 30 anos que Chico Xavier conversou comigo sobre política no Brasil. Ô, gente, tudo o que ele me falou, tudo se realizou. Inclusive a corrupção, né? Não, a corrupção foi o principal tônus da conversa. E ele me disse: ah, o artífice, o chefe disso tudo vai acabar preso. Não é? Tudo se realizou. Isso aí foi uma presciência da realidade política brasileira que Chico Xavier me revelou em 1989. E está tudo aí acontecendo. Tudo acontecendo. Geraldinho, agora vamos fazer um intervalo só para não ficar muito cansativo? Vamos, só antes de deixar a pergunta aqui, faz tempo que o Roberto Wagner fez essa pergunta. Roberto Wagner aqui também é locutor aqui da rádio também, né? E vai completar 60 anos. Jornalista aqui também da rádio. E então o Roberto ele perguntou: gostaria que o Geraldinho esclarecesse objetivamente, segundo Chico Xavier, que espécie de período começa agora para a humanidade? Essa resposta o Chico Xavier deu no segundo programa Pinga Fogo, dia 23 de dezembro de 1971, em São Paulo. Quando perguntaram a ele, um telespectador perguntou a ele o seguinte: Chico, na sua opinião, quando a Terra será um mundo regenerado? E ele respondeu assim: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Mas, para que isto aconteça, é necessário um período de aceleramento dos processos de mudança em todas as sociedades, para que nós cheguemos na ocasião com a responsabilidade de assumirmos o novo destino. Quer dizer, então nós sabemos. Desculpa. Então, nós sabemos. Comenta alguma coisa, hein? Não. Deixa o Geraldinho tomar uma aguinha aqui. Por isso que você viu? A minha presciência era quando ela tinha falado: vamos entrar no intervalo. Vocês resolveram fazer a pergunta antes? Era a presciência aqui minha. Mas só que o Roberto Wagner ele copiou a pergunta e colou de novo aqui. Aí eu me senti pressionado a perguntar. Tá certo. Mas então vocês vejam o seguinte: existe um período revelado pelo Chico, que é o que ele chamou, quando ele conversou comigo sobre 50 anos. Ele falou que os 50 anos era a 1/10 hora. O que é 1/10 hora no Evangelho, lá no Apocalipse de João? É a hora 11. A hora 11 da noite. Não é da do dia, não. É a hora 11 da noite. É a última hora. E o Chico falou comigo: é a última chance da humanidade terrestre. Então, essa hora final, né, que é 1/10 hora, é a última hora. Muito bem, então esse foi o período que se encerrou, graças a Deus, ontem. E nós vencemos porque não houve guerra nuclear. Isso é inquestionável. Porque os espíritos chamados por Emmanuel e Chico Xavier de potências angélicas, que dirigem não somente a Terra, mas todo o sistema solar, deram esta chance para a humanidade, que o Chico chamou também de moratória. Porque se vocês repararem bem, lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel prevê uma destruição. Dentro da lei de destruição de Kardec, ele prevê uma destruição para a Terra no final do livro A Caminho da Luz. Ora, a destruição não veio. Por que que não veio? Porque nós tivemos essa moratória que, segundo Chico, se, por exemplo, foi pedido por Jesus. Jesus, segundo Chico, advogou a nossa causa por misericórdia mais uma vez. E nós ganhamos esse período de extensão de prazo, segundo o qual eles impuseram a nós a não aceitação de uma guerra nuclear, que isso seria inaceitável, correto? Muito bem, esse período nós vencemos, mas nós ainda não estamos no mundo regenerado, porque nós entramos no último período de 38 anos, que começou hoje, dia 21 de julho de 2019, e vai até abril de 2057, que é a data revelada por Chico Xavier, segundo a qual Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado. Ora, por que que o Chico não falou 2060? Por que que ele não falou 2050? Porque 2057 marca o período de 200 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. E se você verificar no livro A Gênese, Allan Kardec vai revelar que os espíritos revelaram a ele que a transição planetária havia começado um século antes da codificação espírita. Então, qual que é o período da transição planetária? 300 anos, 3 séculos. Não é nem os 50 anos que nós terminamos agora, não é nem um dia, são 300 anos, começados 100 anos antes da codificação, e, segundo Emmanuel, terminado 200 anos depois da codificação. Nesse período de 38 anos, que começou hoje, nós teremos, segundo Chico Xavier, um aceleramento dos processos de mudança nos paradigmas da sociedade de expiação de provas que ainda vivemos, que é qual o principal paradigma das sociedades de expiações de provas? Paradigma materialista. E a mudança vai ser qual? O paradigma espiritualista, que deve, a partir de agora, influenciar não somente as religiões, que já são espiritualistas, mas influenciar as empresas, influenciar o governo, influenciar a medicina, influenciar a saúde, influenciar a universidade, a pesquisa, a física, a astrofísica, a física quântica. Tudo isso está ligado. A política, não é? O espírito de Humberto de Campos fala na destruição da política antiga para a inauguração do direito novo, da política ligada ao bem dos povos. Olha só, num dos livros que ele escreveu por Chico Xavier. Bacana. Vamos então para o intervalo comercial. Paulinho, você encerra o momento de Carvalho, que nós encerramos. Você coloca uma música, e a música que nós vamos pôr deixa eu pegar aqui, é Chico Simplicidade. Não tem coisa melhor pra gente colocar hoje aqui. E depois faz o comercial pra gente tomar um cafezinho aqui, né? Tá certo? E botar a casa em ordem. Isso, vamos lá? Vou colocar ela aqui como instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Nossa amiga que ergueu corações mergulhados na dor.

Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco, telefones 3941-9750 e 3942-9750. Nós estamos aqui com nosso irmão Geraldo Lemos Neto, Geraldinho para todos nós, né? Quer dizer, você só chama de Geraldo Lemos Neto quando você não conheceu, né? Depois você conhece, aí pronto, já passa a ser Geraldinho. Então, só quem deve... É só o Inho mesmo, tá bom. Aí o... Mas o que a gente queria falar agora, só um minutinho antes da gente passar a palavra de novo pro Geraldinho, que nós estamos... resolvemos aí algum tempo a criar um estúdio para o Vivência Espírita, né, Rui? Para passar outros programas ao vivo, né? Porque a gente já tem a rádio online, mas o programa ao vivo que a gente tem é só esse agora de manhã. Então nós vamos criar outros programas ao vivo, já estamos conversando com um monte de gente e já estamos aí com a sala, né? Uma sala lá no, em um prédio lá no Aquários, perto da Univac. Oregon. É, no edifício Oregon, que vai ser alugado para a gente a um preço razoável, e a gente vai criar um estúdio do Vivência Espírita, mas para isso a gente tem muito custo, e vocês sabem que aqui no Vivência Espírita a gente vende a mala para viajar, né? Então o almoço para jantar. É isso. Né? Então nós estamos criando aí umas cotas que quem quiser nos ajudar a gente construir, só construir o estúdio, não é para ficar fazendo, não é para fazer, não é, como é que é? Não é ganhar dinheiro, não é palácio não, né? É, não é para, como é que você diz assim, não é para ser patrocinador, pra do programa transformar, não. Transformar, né? esse sonho em realidade, né? A gente ter estúdio e criar outros programas para a gente disponibilizar para a comunidade. Então nós, né? Nós estamos criando, aí o que é que nós fizemos? O Rodrigo levantou os custos, nós já estamos fazendo, né? O Rodrigo levantou os custos e dividiu isso aí em cotas, de algumas cotas aí. Então, quem quiser nos ajudar, quem quiser participar da realização desse sonho aí, da gente ter o nosso próprio estúdio, pode nos ajudar contribuindo com algum valor lá. Então, o Rodrigo criou lá a cota de R$100. Peraí, cota... Jorge, só mostrar aqui, eu tô mostrando para ele. O pessoal que tá no YouTube tá conseguindo ver? Isso, né? Mas aí eu tenho que ficar eles falando. Eles estão vendo o layout agora aqui do... do estúdio, né? Vendo um pouco, eu mostrei aqui um pouco da sala, né? Para mostrar que ela já existe, a gente já alugou a sala onde a gente vai criar esse estúdio, né? Ele tem aí, tá mostrando as imagens 3D aí que foi criado lá pelo Reinaldo, né? E aí tem aqui, por exemplo, como apoiar, né? Como colaborar, né? Que aí a gente criou aí como se fosse um financiamento coletivo, né? Então, só explicando, então, o pessoal que puder colaborar, porque a gente vai gastar aí um dinheiro bom aí para montar, mais de R$30 mil aí para montar esse estúdio. Então, quem tiver disposição de colaborar, né, só entrar em contato com a gente aqui, com o Rui, com o Jorge, comigo. Então, a gente tem ali uma, vamos dizer assim, uma cota. Peraí que tá tocando aqui. Pronto. Peraí que tá tocando justamente o meu ainda, né? Isso. Na hora do programa. Na hora do programa ainda. Ó, já estão ligando com o interessado em ajudar aí, ó. A gente criou um pendrive com músicas, tá? Com as principais músicas mais tocadas no Vivência durante esses 15 anos, né? Então, a pessoa que colaborar com R$100, ela vai ganhar em contrapartida, como financiamento coletivo, esse pendrive. Com 200, esse mesmo pendrive e mais um livro do Jorge. 350, um livro do Jorge, uma caneca do Vivência Espírita também e o pendrive. A cota de 550, um pendrive, o livro do Jorge, a caneca, mais uma camiseta do Vivência. Quem apoiar e colaborar com R$1.000, a gente ainda, além de ganhar tudo isso, vai ter mais uma nota no site de agradecimento. E lembrando que, dependente do valor que quiser apoiar para a gente construir esse estúdio, a gente vai colocar o nome na ata, né, de abertura também, de fundação. Fundação. Do da associação. E se ela puder colaborar também com R$2.500, a gente ainda vai fazer uma placa física. E vai colar essa placa com o nome da pessoa, ou o nome do Centro Espírita, ou o nome da instituição que apoiar, lá fisicamente lá no estúdio também. Né? Então, são formas aí de apoiar para que a gente possa construir esse estúdio, para criar mais programas, a gente disponibilizar para toda a comunidade. Já tem outros, o Ricardo que está aqui com a gente, Ele vai criar um programa também, já junto com a Patrícia Félix, que está ouvindo a gente também. Pessoal, o Marcelo vai criar um programa sobre ufologia e espiritismo. Então você tem bastante, a gente vai abrir bastante opções aí para criar programas para a rádio online Vivência Espírita. Pode fazer programa até de madrugada, se quiser, porque tem 24 horas aí de rádio online para a pessoa fazer programa, né? Fazer programa nossa, espírita. E a nossa intenção é manter, no caso do programa Vivência Espírita, manter também a rádio convencional, né? Mas isso, você pode aproveitar também, o Geraldinho tá aqui. Se ele falar no ar, aí o que que acontece? Se ele falar no ar, ele se compromete. Quando ele fizer o programa dele também, ele multiplica aqui pra nossa rádio também, que a gente vai ter ele falando. Com o Portal Saber. Claro, né? O Portal Saber Espiritismo, uhum. A Ale TV também, a gente pode conversar, né? Uhum. Sobre essa associação. Mas o que tá emocionante é já ver a adesão já de várias já pessoas aí, pessoas, né? Nossa, eu fico até. Que beleza. A gente fica pessoal, até emocionado. Isso é o mundo regenerado, gente. Só para vocês saberem, então, entra aí, né, Rodrigo, que está colocando aqui. Sim, no Vivência Espírita. Tem um site também que a gente criou. Já tem 8 pessoas colaborando aí, né? Sim, já tem um site que a gente criou, chama Novo, eu vou colocar o link, .vivenciaespirita.com.br, que aí tem todas as informações sobre o novo estúdio lá. Então, eu vou postar aqui no Vivência para vocês, tanto aqui no WhatsApp quanto no YouTube, para vocês saberem mais sobre esse projeto. Legal. E também quando a gente atingir o que a gente precisa ali para construir, a gente para também. Lembrando a pessoa, lá está dizendo, colaborar com R$100, né? R$100, colaborar com 200, é 200, não tem... Porque antes a gente tinha até colocado cotas, a pessoa estava pensando que era não sei quantas cotas, né? Aí nós tiramos o negócio de cotas, só colocaram uma colaboração. E aí na hora que a gente atingir, a gente fala também, deu certo e pronto. E deixar bem claro para os nossos ouvintes que nós vamos fazer 16 anos agora em janeiro, uhum. Que estamos no ar. E o nosso programa só é cobrado dos nossos patrocinadores aquilo para cobrir ele precisa, o pagamento. O senhor perguntou o contato. O contato está nesse site, tá? Então é só entrar no site aí, novo.vivenciaespirita.com.br. Lá embaixo, no último slide, tem os contatos de todo mundo. Rodrigo, eu tô na frente do relógio, mas agora que eu tô vendo, são 10h46, o programa tá acabando. Deixa pra falar isso agora, na semana que vem. Vamos ver o Geraldinho aqui de novo. Geraldinho, o Forcato lá de Guaratinguetá entrou aqui e colocou algumas informações correndo na internet, segundo as quais, por volta de 2025, encarnarão na Terra 200 mil espíritos com a missão de acelerar o processo de regeneração. Gostaria de saber de você, né? Se você tem alguma informação sobre isso, assim. Essa informação eu não conheço, mas eu conheço a informação de Chico Xavier. Chico Xavier, nessa mesma conversa de 1986, me disse que os espíritos ligados às sombras e às trevas terrestres, que já estavam sendo degredados para um planeta que ele denominou com o nome de Quirón, que é um planeta primitivo, começaram a ser degradados na Segunda Guerra Mundial, esse processo iria se acelerar do degredo desses espíritos a partir do ano 2000, e a partir do ano 2000 eles não teriam mais permissão para reencarnar na Terra. E que, ao contrário, inclusive em sintonia e em de acordo com o que Kardec fala no último capítulo do livro A Gênese, capítulo 18, a substituição dos espíritos, né, numa transição planetária, nós veríamos a chegada em massa de espíritos mais preparados no campo da ciência, da tecnologia, das artes, da religiosidade, da espiritualidade, em todas as áreas do conhecimento humano estariam tomando corpo a partir do ano 2000. E ele me disse uma coisa muito séria, que no campo da religiosidade esses espíritos seriam liderados pelo próprio Emmanuel, que reencarnaria e nasceria no ano 2000. No campo das artes, esses espíritos seriam liderados pelo espírito de Vitor Hugo, que também reencarnaria no ano 2000, aqui no Brasil. Olha só que beleza, né? E agora vamos fazer um raciocínio de lógica. Esses espíritos hoje têm 19, 20 anos, né? Estão começando penetrar, entrar nas universidades, nos cursos técnicos, né? Daqui a alguns anos, já saídos das universidades, dos cursos técnicos, eles estarão já na tarefa profissional. Mais 10 anos, ou seja, na década de 2030, eles já estarão assumindo postos de comando, de gerência. Na década de 40, postos mais elevados na administração pública, na administração das empresas privadas, no judiciário, no legislativo, enfim, em todos os campos, na ciência, trazendo novas descobertas. E em 2057 já serão homens maduros para assumirem as nações, não somente no Brasil, mas nas outras nações. Então é uma questão de lógica. O bem vai se impor pela maioria. E conforme escreve Kardec lá no último capítulo da Gênese, Sinal dos Tempos, a minoria que ainda vai existir ligada ao crime, ao vício, à guerra, aos desvios de toda a ordem, vai se envergonhar, porque a maioria do bem vai prevalecer. Mas antes de a gente mudar de assunto, que eu estou preocupado ali com o relógio, e realmente é uma coisa muito bonita a verdade, né? Porque a verdade ela se espalha em toda parte. E nos liberta. E nos liberta. E não, a verdade não está somente nos arraiais espíritas, nós sabemos disso, né? A mediunidade está em toda parte, o conhecimento está em toda parte. E eu tenho um amigo que é hoje o meu personal trainer, né, de ginástica, e ele é judeu, ele é hebreu. A família toda segue o judaísmo. Enquanto eu estou fazendo ginástica, a gente troca ideias sobre espiritismo, que ele é muito interessado, ele gosta de ler. E ontem ele assistiu a nossa palestra lá em São Paulo sobre o Data Limite de Chico Xavier. E ele me mandou a seguinte mensagem pelo WhatsApp. Estava fazendo a numerologia cabalística aqui agora, baseada nessa data que Chico Xavier revelou. Aí ele vai me dizer, 20/7/2017, dentro da cabalística hebraica, significa o número 20, expectativa. O número 7, perfeição, integridade, descanso. O número 19, ordem divina em juízo. O número 12, ordem divina, governo divino. Aí unindo todos os números, somando, dá 21, que significa perfeição divina. E mais ainda, se pegarmos também o outro número que ele mandou aqui, 39, que significa maturidade, preparado para o novo ministério e finalidade. 3 + 9, 39, somando, dá 12, governo divino outra vez. 2 + 7 + 3, não é? Governo divino. É. Muito bom para encerrar o nosso programa, né, Jorge? Você não quiser fazer, falta só 7 minutos. É, eu a gente acompanha o Geraldinho, né? Tanto nos encontros como na internet também. Então nós estamos familiarizados com essa linguagem, né? Com a linguagem. Não essa da numerologia aqui, não. Mas o que o Geraldinho vem passando para a gente já há algum tempo. E a única coisa que a gente gostaria é que as pessoas procurassem ler um pouquinho mais, assim, se informassem um pouquinho mais, porque nem sempre a gente tem condições de trazer o Geraldinho para ficar falando, né? Mas o que eles já escreveram é muito legal. Aliás, eu quero pedir licença aqui para falar uma coisa. O nosso amigo lá do Portal Saber Espiritismo, Marco Paulo Denuti de Espírito, convida ele para vir aqui. Ele fez uma pesquisa já há vários anos, que ele está pesquisando sobre a obra de Chico Xavier, especialmente com foco no Apocalipse de João Evangelista. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é o último livro do Evangelho, da Boa Nova do Cristo, do Novo Testamento, que foi escrito por João Evangelista. E ele pesquisou, minha gente, 75 livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. E pesquisou também todos os livros da Lavra de Allan Kardec. No total, desses livros, ele listou 199 mensagens de Chico Xavier e 36 trechos dos Espíritos e de Kardec, na obra de Kardec e na Revista Espírita. Somando isso tudo, ele ainda incluiu 23 entrevistas de Chico Xavier, 22 entrevistas televisivas de vídeo e uma carta que Chico escreveu para o antigo presidente da Federação Espírita de São Paulo, o João Gonçalves. Então, a partir daí, ele vai fazer uma análise desse processo e escrever um livro fabuloso, que já tem um ano e meio que foi lançado, que chama-se Apocalipse Segundo o Espiritismo, editado lá pela Vinha de Luz Editora. Quem quiser pode conhecer no site www.vinhadeluz.com.br. É um livro, gente, de quase 600 páginas de pesquisa séria sobre o que os espíritos falaram sobre a transição planetária. Então, é uma pesquisa aprofundada. Não existe na doutrina espírita até hoje um livro tão profundo, tão completo, de análise fática das informações espirituais que verteram da espiritualidade maior através de Allan Kardec e Chico Xavier, como esse livro do Marco Paulo, que vai dar aos nossos ouvintes muito maior conhecimento do que o que nós estamos falando aqui. Bacana. Hoje não tem sorteio não, né, Rodrigo? Vamos deixar para semana que vem, né? Não. É para deixar, eu vou falar dos aniversariantes aqui, né? Só lembrando aqui que tem, não sei se você tinha lido antes, Rodrigo, o Dorival Strelow. Ele está dando um bom dia para nós. Ele é da Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. Santa Catarina, né? Amigo nosso. Um abraço, Dorival. Ele está agradecendo a parceria com Vivência Espírita. Abraços fraternos a todos. Obrigado também, Dorival. É um prazer ter essa parceria aí, que cada dia a gente consegue melhorar ainda mais. Então nós vamos para os nossos sorteados aqui, que o Rodrigo sorteou ali. Ele conseguiu sortear ainda com os tempos todos nessas correrias, mas... Nós, na semana passada, nós não sorteamos o CD, não. O CD do Momento Espírita. Então tem mais um CD ainda para ser sorteado do Momento Espírita. E quem foi sorteado com o CD foi a Dirce. A Dirce ganhou o CD, né? E a segunda sorteada aqui foi a Benedita. Benedita é um livro lá na Livraria Casa do Caminho. Mas a Dirce também pode pegar o CD na Livraria Casa do Caminho. Tá? A partir de amanhã, às 13 horas... Só para pegar lá com o nosso irmão Mário Vinhas, um CD do Momento Espírita para Dirce e um livro para a Benedita. E agora nós vamos para os nossos aniversariantes. Parabéns para você. Vamos lá. Dia 20, a Fernanda Barbosa, neta do Rui Barbosa, faz aniversário. Quantos anos ela já está, Rui? Vai fazer 20. Meu Deus do céu, 20 anos já? Olha só, a gente vê pequenininha, né? Dia 21, a Vânia de Brito, do Paulo de Tarso. Dia 23, quem faz aniversário é a Doli Cassal. A Doli faz aniversário também, junto com o aniversário de casamento dela também, né? Dia 23, também a Marta, lá da Casa da Marcela, faz aniversário. A Doli também da Casa da Marcela, lá de Jacareí, né? A Marta da Casa da Marcela. Dia 25, o Wallace Lacerda, do Paulo de Tarso. Dia 26, a Gléria. Gléria, né? Cléria. Prima, mandar um abraço para o marido dela, para o João, e também para a Thalita, que são pessoas que estão ouvindo o nosso programa todos os domingos, viu, Jorge? Isso, dia 27, quem faz aniversário é a Marta Speaker. A Marta Speaker, nossa amiga Marta, faz aniversário também. A gente deseja tudo de bom, paz e alegria em todos os corações. E olha só, já são 10h58, quem vai fazer a prece final para a gente vai ser o Geraldinho mesmo, né? Então, muito obrigado a todos, Rodrigo. Agradecendo aqui a participação de todos os ouvintes que entraram aqui, comentaram no programa. Só comentando aqui o nome das pessoas que a gente não deu tempo de ler, mas quem entrou aqui foi Patrícia Félix, deixou uma mensagem aqui também, a Rosilma. O Luiz Carlos Forcato deixou uma mensagem aqui pra gente. A gente pede desculpa por não poder ter tempo, né? A Paula de Biagens, das Três, menina das Três. O Adolfo Mazala deixou aqui também uma mensagem. Quem entrou aqui no YouTube, a gente não teve tempo de ler também, foi o Paulo Quintanilha, o Piero Maia, a Maria Aparecida Abate, a Janete Freire, a Cláudia Santos. Quem entrou aqui também foi a Mary Angel, também entrou aqui, a Alessandra Martins, o José Espírito Santo deixou um outro recado, o Ricardo aqui que está com a gente, a Alessandra, a Yolanda Garzon está escutando a gente lá de Uberaba também, o Érolos também lá de São Paulo escutando a gente. Estou mandando um abraço para todos vocês e continue participando aí até o próximo programa, às 8 horas da manhã, no próximo domingo. Nós queremos agradecer a presença aqui do Luiz Antônio, do Silvio, do Beto, da Graça, da Derli, do Ricardo, do Paulinho e também do Júlio César, que sempre aqui conosco. E agora vamos agradecendo e para o encerramento também do Geraldinho. Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Senhor Jesus. Mestre de bondade e misericórdia infinitas, que está conosco desde o início de nossa jornada e estará conosco desde o final de todos os tempos no século sem fim. Esse que é o guia, o mentor, o diretor espiritual do nosso planeta Terra. Pedindo a Ele que abençoe-nos, abençoe a casa planetária que Deus nos legou, por escola de aprendizado e iluminação espiritual, para que tenhamos a paz em nossos corações, a mansidão em nossos espíritos, a humildade no pensamento, a fim de trabalharmos sem cessar no bem, na fraternidade, na solidariedade que nos une uns aos outros como irmãos, filhos de um mesmo Pai, abraçando-nos como uma única família universal aqui na Terra, nos planos espirituais e para além das sociedades interplanetárias. Senhor Jesus, aguarda-nos em Teu seio de glória e de amor, mas permite-nos, Senhor, a chance de trabalhar e servir em Teu reino de luz e em Teu reino de caridade, pois que só desta forma aprendemos a seguir os passos de Teu caminho de verdade e vida, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Conhece o seu valor e o bem que ele fez para a humanidade. Semeou a esperança em cada coração, mostrando em sua grandeza a humildade. Foram tantos livros que ele recebeu, são tantas luzes em nosso caminho, falando das verdades, e a vida continua, um tesouro que ele não criou sozinho. Mensageiro Chico Xavier já vive bem pertinho do Senhor, traz uma certeza que viveu para servir e deixou na terra o seu amor. Se o homem procurasse aprender, seguindo essa estrela que reluz, veria em seu trabalho uma fonte de saber, trazendo a mensagem de Jesus.